Oh, tem entrega de pizza aqui em casa. Quem encomendou? O Diogo, né? Cara, nós do Skype não vamos saber a resposta. Ah, eu liguei pelo Skype, Fajola. Liguei pelo Skype. Foi o Vaquinha que chamou. Pizza na tua casa. Estamos começando mais uma edição do Games on the Rocks, a sua dose semanal de informação, piadas internas, humor, nonsense e participantes alcoolizados. Eu sou o Caio Corraine, estou aqui com... Matheus Six, Julie Mosner, Fuca, Frajola, Valeu, bicarbonato no nariz do Frajola. Eu achei que era cerveja. O Fuca enfiou o lado fácil de fazer isso no estúdio é que eu aponto pras pessoas, tá ligado? Só que aí eu alopro quando todo mundo já tá bêbado e troco a ordem. Eu faço um da direita, um da esquerda, um da de trás, de esquerda de novo. Aí a pessoa se perde, foda. Da hora que só eu não tô com os chapas aí, eu não fazia a menor ideia de quando era a minha vez de falar. Agora, vai lá. Eu sou o Eric. Ah, é. E muito bem, Caio, apresentação Games on the Rocks aqui no Super Controle Podcast, vai com um convidado especial, né? 2012, né? Esse ano muito maravilhoso. E a gente vai fazer um cast sobre que console comprar nesse ano, início do ano aí. E pelo que muitos estão falando, é o último ano dessa geração, né? Acho que não, Matheus. Acho que é um. Não sei. Vamos aguardar. Esse cast veio da ideia de vários tweets aí, até o pessoal ao vivo veio pedir pra gente, que console comprar e tal, porque muita gente não tem dinheiro pra comprar os três e não tem tempo, né? Nem todo mundo é o Caio Corraine, né? Então, pois é. Eu tenho um PlayStation 3 que eu comprei porque, tipo, velho, eu preciso trabalhar, tá ligado? E é só. Olha ali. Viu? Nem todo mundo é o Alex F, né? Que vira 9 jogos por dia. Por dia. Ainda trabalha 12 horas por dia. É. Pois é, né? E ainda vem com bom humor gravar podcast. E tem namorado. Vai. Impossible. Mas vamos lá, então. Antes de tudo, vamos fazer a dança dos e-mails. Caio, faça a dança dos e-mails aí, cara. A dança dos e-mails. Bote dos e-mails. Pô, precisava ter um litro de 51 no meio da mesa. Muito bem, amigos, chegamos à nossa primeira leitura de e-mails do ano 2012 e eu estou aqui com o Eric, certo? Tudo certo, Eric? Tudo certo. Agora tudo certo, né? É, explica aí o que aconteceu no meio desse podcast aí. O Caio te encheu muito saco, vazou, o que que houve? É, o Caio me encheu o saco, ficou falando um monte de merda lá, falei, vou embora. Não, na real é... Na real, eu passei mal durante a gravação e tal, eu tive que sair, nem pude avisar os chapas durante a gravação, né? Então aí eu tô no começo do cast aí, mas pro final vocês vão ver que eu vou ficar quieto aí, é porque eu sumi. Tava me recuperando de problemas de saúde aí, mas deu tudo certo. É isso aí, cara. Que bom, né? Dizer que tu sumiu do nada e a gente. Eric? É, tipo. Que houve, cara? E eu nem fui avisar ninguém, tipo, nem deu, saí correndo, mas enfim, deu tudo certo. E aí o cast tá da hora e ouça. É isso aí. Bom, como a gente falou já no outro, na outra leitura de e-mails aí, o cast agora tem uma hora e 10, 1h20, mas esse cast aqui com o Caio Corraine foi gravado faz um tempo já, ele tem acho que quase 2 horas, acho que bate 2 horas, e tá bem comprido, mas tá muito legal o papo, tá muito divertido, então escutem, vocês vão curtir certamente. E a leitura de e-mails aí a gente vai fazer mais rapidamente, já pra treinar pros próximas leituras de e-mails, né? Então, rapidão. Reduzir o tempo. Temos alguns recados aí para dar. O primeiro, que é o substituto Eric, já foi dado. E o segundo é, gente, bizarro. O nosso servidor aí, que é grátis, né? Ele deu um probleminha aí com nós e vocês, infelizmente, esta semana estão baixando o podcast pelo 4Shares. Uhum. Pois é. Eu espero que já, até quinta-feira, hoje a gente tá gravando na terça de noite, tenha tudo certo, esteja tudo certo já e vocês estão baixando aí pelo feed e tal. Mas quem não baixou pelo feed e está estranhando, vai ter que ir no site para baixar pelo 4Share. Por quê? Porque o nosso servidor deu pau e a gente não sabe por quê, estamos resolvendo isso. Esperamos que até semana que vem, no máximo, isso esteja arrumado, né? Porque, pô, é um saco, né? A gente fez um layout novo, um site novo, muitos downloads, fiquei impressionado, assim, com o número de downloads que o Diego passou, né? Nossa, eu não tava esperando isso mesmo. E dá isso aí, né? Com a galera apoiou a gente no retorno aí, né? Pois é, e deu isso aí com o site, né? Infelizmente. Você vê que merda, né? Mas então... Só de propósito, né, velho? Lady Murphy. Mas a galera espera aí, vai ter que esperar. Se for baixar pelo Forshare, tem que esperar aquele reloginho, né? Mas quem quiser ouvir no site é normal, é que nem o servidor antigo. E aguardem, isso não deve demorar pra se resolver. Não. A gente tá resolvendo isso aí, então no máximo semana que vem. Infelizmente, esse cast aqui deu esse problema, então. Né, até o Turno Hype aí, meu, que era em podcast segunda-feira, também deu esse problema e tal. Tivemos que pôr no Forshare. Mas até semana que vem, galera, a gente promete fazer tudo certinho. Então, quem aí veio do feed no site pela primeira vez, gente, semana que vem tá tudo arrumado. A gente vai avisar no Twitter. Sigam o Twitter do Supercontrole, que é @supercontrole. Tá lá embaixo do site. E também curtam aí o Supercontrole Podcast no Facebook, que é facebook.com/supercontrolepodcast, tudo junto. Certinho? Exatamente. É isso aí. Então, senhor Eric, temos mais um recado aqui que é da Rádio Blast. O que é a Rádio Blast? Porque temos. Um player ali no site da Rádio Blast. O que é isso aí, cara? Pois é, vocês devem estar estranhando aí um player da Rádio Blast aí no Supercontrole. Mas é porque agora tem um programa do Supercontrole na Rádio Blast. Veja só, Six. Olha só. É o programa. É o Supercontrole FM, né? Da GG. Toda quarta e domingo, das 9 às 10, lá na Rádio Blast. Vocês podem ouvir o programa aí da comandado pela GG. Ela toca música, fala sobre os assuntos da semana, as notícias e tal. Os ouvintes participam. E vocês têm que ouvir também, participar, porque afinal é o Supercontrole lá, né? Pois é, né? Pra gente. Supercontrole. E pra Rádio Blast também, que tem muito conteúdo legal, né? Pois é, a gente tá com uma parceria bacana aí com a Rádio Blast. Vamos deixar a parceria ainda maior, então aguardem. Tá? O site voltou bem, mas voltou em estado beta, assim. Daqui mais algumas semanas ele tá completinho 100%. Enquanto isso, aguardem. Né? E vão lá no Rádio Blast escutar das 9 às 10. Pra quem lembra daquele programa da GG que ela fazia nas quintas-feiras aleatórias quando não tinha o podcast, né? Que agora é podcast semanal. Refrisando isso, oba, podcast semanal, atenção. Quando o podcast não era semanal, era quinzenal, tinha o programa dela, né? Ao vivo no live stream, né? Então agora ela está lá na Rádio Blast com o mesmo programa. Até melhor, né? Tem mais tempo, exato, tem mais músicas e tem mais notícias e tudo mais. E é Rádio Blast, né? Quem não conhece Rádio Blast aí, por favor, né? É, a Rádio Blast é uma explosão de conteúdo, né? Uma explosão Abson de conteúdo. Ibsen. Como diria a Lanzonetti. É isso aí. Falando em Lanzonetti, então, o Lanzonetti está de volta no site, vocês pediram, então ele voltou aí para alguns podcasts participar, ele, Frajola, então a trupe do Dreamcast voltou com tudo. No próximo podcast, acho que ele não tá, né? E daí, na outra semana, então, daqui a 15 dias, o Lanzonetti já está de volta aí com a gravação que a gente fez esses dias aí, certo? Sem, não vou falar os assuntos. Mas então, isso muito aí, bom. Sem spoiler. É isso aí. Tem mais recados? Tem mais recados? Tem mais recados. Tem recados também da campanha Capcom Brasil, que Supercontrole também está apoiando. É, basicamente, né, é um movimento aí da Interwebs para que a Capcom venha para o Brasil, né, e traduza seus jogos para o português brasileiro. Enfim, né, um movimento começou lá com a equipe do Resident Evil Database, né, que é um site famoso aí do Resident Evil, para quem acompanha provavelmente conhece. E tem o objetivo aí de chamar a atenção da empresa, né, para o mercado brasileiro. E por isso, divulguem a página da campanha, o link vai estar aí no post. Postem a hashtag no Twitter. E vamos fazer esse movimento aí, porque quem não tem interesse, né, nos jogos da Capcom traduzidos para português, né, do Brasil? Isso aí, o pessoal fala até que isso aí talvez não mude em nada, mas pô, vamos apoiar, né, uma causa que quase nunca tem aqui no Brasil, a gente tem que dar um apoio. Então é isso aí, né, Eric, vamos ler os e-mails aqui, né? Bah, vou ter que ler um e-mail só, porque já tá com uns 5, 6 minutos só de recados, né? Então vamos lá, eu vou ler aqui o e-mail do Jamiel de Souza de Teresópolis. Então ele manda assim: olá, amigos do Supercontrole. Como informado, já mandei o site para vários amigos escutarem. Vamos ver se o feedback deles será bom. É isso aí. Muito obrigado por mandar pros amigos aí. Relembrando, né, se tu tem aí amigos que gostam de videogame, sempre tem um vizinho, né, que não é muito ligado em podcast, ó, tu manda pra ele aí, pô, passa lá num pendrive que o guri vai que ele gosta, né? Nunca se sabe, né? Isso aí, divulguem. Gostei muito do novo layout e do podcast. Quero comentar sobre o Resident Evil Operation Raccoon City, no qual foi falado que ele não fazia parte da cronologia. Ponto. Na verdade, ele faz sim parte da história do Resident Evil. Desde que, na história, ninguém mate algum dos personagens principais da série, como um Leon ou um Claire. Ele entrará sim como um capítulo externo, mas com os fatos ocorridos em Raccoon City, iguais aos do Resident Evil 3, que na realidade são apenas de matar zumbis em pilhas e pilhas. É isso aí. Pense no Outbreak. É praticamente a mesma coisa, só que com mercenários. Eu acho muito estranho isso, porque... Que merda, né? Eu tava vindo até no Games on the Rocks, acho que alguém falou isso. O que é bom do jogo vai entrar na história. O que não é, eles descartam. Que merda, né? É, fácil assim, né? Você pega o que é bom pro... Ah, isso aqui faz parte, né? Isso aqui não, porque é ruim. tipo, isso aqui é ruim, não, a gente fez o jogo, a gente fez essa cagada, então essa cagada não entra, mas as coisas legais entram. É muito exatamente. Estranho isso, sabe? E depois que é julgado legal ou ruim, né? Porque se o pessoal gosta de falar, ah, não, então isso aqui faz parte sim da história, não é side quest. Pois é, que estranho, né? Mas sei lá, a cronologia de Resident Evil também é complicadíssima. Né? Pois é, ligaram foda-se aí, né? Até tem aí, pra quem escutou, ou baixo pelo feed, tem outro hype aí sobre os Resident Evil aí de 2012, né? Até a gente cita... É, o peito do... Porque no cast, quando a gente gravou, ainda não tinha anunciado os novos Resident Evil. Pois é, a gente até recebeu um e-mail de um cara aí que agora eu não lembro o nome, me desculpa, meu amigo, que ele falou que vocês não falaram tudo sobre o novo jogo do Resident Evil e esqueceram muitos jogos. Na realidade, a gente esqueceu, não, a gente pegou os mais esperados por nós, né? Então, pô, a gente não ia ter tempo de fazer todos, senão ia dar um cast de 5 horas, né? Porque o Majin, ele fala bastante, né, cara? Então, né, senão eu ia ficar falando uma hora sobre Kingdom Hearts 3DS e ninguém ia gostar. É, não, é verdade. Sabe? Então, pra quem quiser escutar sobre os mais esperados jogos de 2012, tem o Games of the Rocks, acho que fez um cast sobre isso, né? Então, pra quem não conhece, mas acho que todo mundo conhece, então vocês vão lá e baixem, que também tem. E ele termina aqui, no mais, era isso, e continua com um ótimo trabalho aí, abração. Valeu, então, Jamiel, de Teresópolis. Jamiel. Teresópolis, Rio de Janeiro, que agora a gente sabe. Jamiel é o nome da hora, hein? É o nome da hora, cara. Quer participar dos programas? Só quero saber... Falar o teu nome, Jamiel. Ó, só quero saber uma coisa. Chegou alguma montagem da Abby com o Halo? Não chegou, meu. Eu tô muito puto, cara. Ó, eu tava esperando uma montagem da Abby com o Halo. E eu não ganhei, cara. Pensei que o senhor Ricardinho Venturi ia fazer, mas tudo bem. Vamos esperar as montagens futuras. Tudo ou bem, não. Mas é isso aí, né? Como a gente já falou, então se você percebeu aí que tá tudo errado com o nosso podcast... Não tá baixando pelo feed, então aguarde mais um tempinho. E novamente aí, siga o Super Controle no Twitter, siga as nossas contas também, talvez seja interessante ou não, porque a gente fala bastante merda. E também aí o Super Controle no Facebook, vão lá e curtam certinho, gente. Então é isso aí, né, Eric? Acho que basicamente é isso. Bora pro cast e até semana que vem, né, gurizada? Valeu, até mais. Voltamos os e-mails. Mas você não está no Games on Rock, você não está perdido, você não está na casa do Eric, você está no Super Controle Podcast. Sim. Qual é o tema desse cast? Então, né, a gente vai abordar um assunto aí pedido, já falei, por muitos ouvintes aí, as pessoas encontrando na rua, que console comprar em 2012. É. Assim, a gente não vai falar, nossa, compre esse, compre aquele. A gente vai dar uma analisada por tudo aí. Tem muita briga, tem muito flame war aí, né? Esses dias até o Caio tava falando alguma coisa no Twitter, falei, cara, tem que participar do Super Controle desse isso tema aí, porque flame wars, né? Vai ficar legal. Esse é o cast pra pôr final naquela discussão. É, porque na realidade, não, também não sei, né? Que 2012, e aí eu já falei, né? Tem videogame novo na área aí, talvez. E os portáteis já entraram na geração nova, já chegaram, né? Que é o 3DS e o Vita. E o Vita. A gente pode ver o que que vai falta ser da Microsoft, da hora, né? Que emoção. Pois é. Por isso pois que podemos intitular este cast de Flame Wars Episódio 1, A Vingança do Nintendo. A Vingança do Fogo. Não, e vai ser bate-papo, né? Não vai ter tópico, assim, vai discutir mesmo que vale a pena hoje em dia, assim, 2012, exclusivo, que cada um teve, controle de movimento e tudo mais, o que mudou, o que não mudou. Melhor, ameaça o Wii U. Mas então, aqui todo mundo tem os três videogames aqui, ou é só o Caio e o Frajola? Só, acho que é só o Frajola. Os três videogames? É, os da geração Wii. Eu tenho três, eu tenho o Wii, PS3, o DS e o Mega. Não, mas o... Não, mas você vai contar... Eu posso contar meu iPad? Pode. pode. Porque sem o GTA. Eu só tenho o PlayStation 3 mesmo, o 360 e o Wii, eu, quando preciso, eu trago da redação, então é do Wii, né? Meu não. Tem que estar em teu nome pra valer. Tem que estar em teu nome. Tem que ter lá o certificado. Quando compra o videogame, vem aqueles papéis pra registrar, tem que mandar. Aí é teu. É a prova concreta. Eu mandei. Eu mandei do meu Super Nintendo. Eu tenho só computador, o PlayStation 3 e o iOS, né? Que eu tenho o iPad, então eu jogo todas as besteiras que saem pro iPhone também. É, eu acho que é um bom começo. Mas então, eu acho que o computador vale sim. Como plataforma de jogo, sim, por causa do Steam, né? Ó, para alguns, até YouTube vale como plataforma. Ouvi falar. Não, mas é verdade, o pessoal aí, preconceito de Frajola com o PC. Eu? O PC é uma plataforma, o Frajola diz que não, né? Porque claro que eu não jogo jogos. Eu digo que não, meu jogo. Hoje, não, pra mim não é. O que que tu joga no PC? Me diz um jogo que tu joga no PC. Não, três. É o que tá instalado. Mentira que tem aquele teu jogo lá. Qual que é o meu jogo? Team Fortress 2. Eu jogo todos da Valve e minhas VNs do Japão. Um beijo. Pois é. Mentira que tu tem um notebook. Então, eu jogo. Tu acha... Mas então, Frajola, jogos da Valve funcionam até no 486. Isso é bom. Roda na geladeira. Não, mas até aqueles jogos indies do Steam aí começaram tudo por causa daí, né, cara? O Frajola falar mal aí do Bastion, Braid. Tem uma prova, né, que eu falei Super Meat Boy aí, tem várias coisas. Não, isso aí não é jogo. Olha só, Frajola, pra tu ter uma ideia, eu comprei no Steam o Portal 2 por $7.50. Então, chupa. Que dá o todo 30 Portal reais. 2, que é um jogo do ano passado, né? O Ali 2011, sabe? Então, tipo, jogo novíssimo. Esse negócio de comprar na Steam, tu não pega na mão o negócio, né? É. Ai, cara. Caio e Eric, o que vocês acham disso? Porque o Frajola é contra a mídia. Gosta a mídia digital. Mídia. Tem que ter a mídia, cara. Se eu sou colecionador... Ah, vocês são umas bichonas, tá? Não, eu também acho. Antes deles se intrometerem aí, né? Não, deixa eles falarem. Quero então fala. Opinião. Fala depois eu falo. Bom, cara, vai. Eu sou colecionador também, eu não gosto de ter mídia digital, não. Eu compro porque é mais barato, tá ligado? Mas se fosse o mesmo preço, eu preferia comprar o jogo com a caixinha e tal, bonitinho, pra pôr na minha estante. E, cara, eu acho assim que o console é, com certeza, uma plataforma de jogos, tá? Uma das principais, inclusive, é uma primeira que foi pra próxima geração, se você for ver. Mas eu acho assim que o computador é foda pra tu montar um computador bom o suficiente pra rodar os jogos atuais. Mas depois que tu fez isso, tipo, ele é uma puta de uma alternativa pra quem não tem grana, tá ligado? Porque, tipo, por mais que vá demorar um pouco, cara, é muito mais fácil você comprar um jogo barato no Steam, num Shogo, num Nuvem, num, sei lá, GOG. Verdade. Mas vem cá, tu compra um computador, né? Tu compra um videogame, ele... Quanto durou o Play 3, por exemplo? Sei lá, o videogame durou o quê? 6 anos? Tá, 6 anos. O PC, se tu comprar esse ano, ano que vem ele já tá defasado. Ah, mais ou menos. Tu vai jogar um jogo novo? Não, eu comprei o meu PC ali novo em 2009. Eu jogo o jogo até... Tá, hoje... Claro que tu vai perder. Não, tá, hoje eu jogo Batman Arkham City, se eu quiser nele, mas não vai rodar no máximo. Tem esse defeito, sabe? Não, mas é aquele negócio que os jogos pra console chegam num momento da geração que até eles já saem no mercado, eles já é possível fazer melhor do que aquilo. Eles abaixam a potência, eles abaixam a qualidade do jogo pra caber nos consoles. O computador, ele vai ficar desatualizado, ele vai ficar tipo, ano que vem tem um melhor, mas foda-se, o computador que você comprou agora, ele vai rodar os mesmos jogos do PlayStation 3 e 360. É verdade. Ah, não. A única coisa é que assim, sei lá, você vai pegar um, sei lá, The Witcher 2, que é um dos jogos mais bonitos que eu já vi. Você não vai rodar ele no máximo, mas se você for, quando sair a versão pra 360, ela também não vai ter os gráficos do full do PC. É, não então, vai Então, tipo, ter. Os sistemas são, tipo, equivalentes. Não é porque sair um melhor que você, o seu necessariamente tá ruim. Se as empresas pudessem, você pode ter certeza que ia ter um console a cada ano, só que eles não fazem isso porque é humanamente, mercadologicamente impossível. É, isso que eu ia falar, porque é complicado, porque pro computador é muito fácil, né? Tipo, na semana que vem, tu vai lá, lança uma placa de vídeo tal, que já supera qualquer plataforma do PlayStation, que foi feito em 2006, e do Xbox 360, que foi feito em 2004. É, 2003. Tem aquela historinha que os caras fazem a placa, o Frajola, que me contou isso aí com o André, 3000, que eles meio que jogos, bloqueiam, né? Ela, né? Eles meio que deixam ela mais baixa, e depois vão graduando ela, assim, porque eles têm esse poder, né? É, overclock, pelo que eu li da GeForce, a NVIDIA, ela lança lá tal processador com tal velocidade, e conforme o decorrer dos anos, do tempo, e vai liberando a atualização que melhora a placa de vídeo. Isso. É, cara, libera uma atualização de placa de vídeo, né? O computador, ele é muito fácil, tá ligado? Porque o computador, você pode mudar qualquer coisa nele, que não seja um Mac, né? Então você pode, sei lá, tipo, espetar uma parada nova nele e... deu um boost no computador, sabe? E console não pode, porque você tá comprando um aparelho fechado, que, velho, ele vai ter que se manter no mercado por muito tempo. Então, tipo, por isso que os jogos, sei lá, os jogos pra PC, eles já saem pra 1080p e no console você vai pegar o máximo é 720. Então, tipo, o computador, tanto que, tipo, é meio injusto quando eles pegam e falam, ah, vamos comparar aqui o Batman do computador, o Batman do console. Porque é injusto, porque você fala, porra, por que que no computador é melhor? Porque, porra, no computador eu posso alterar e fazer a máquina da maneira que eu bem entender. Então, tipo, por isso que sei lá, tem muita gente que prefere, até voltando naquele negócio do que comprar, tem muita gente que prefere comprar um console, que é muito mais simples você manter um console. É aquilo, ele vai durar um tempo X e você não vai precisar fazer nada. Só um, sei lá, um Emotion Plus, né? Só que isso aí é meio feio, isso quase nunca acontece. É, não, mas esse do computador também, ele tem que lidar com diferentes resoluções, né? Que às vezes o cara tem ainda aquele monitor 17, o outro lá tá jogando uma TV de 40, o outro lá tá jogando um monitor num cinema display, que a resolução é 2000 e lá você vai, né? E aí eu tenho que lidar com isso, e essa parte ali, mas eu, como plataforma, assim, computador, eu acho que sim, que tem que contar com certeza, porque tem jogos que tem só pra computador, então já é conta como plataforma, por esse simples fato, né? Ah, como... se for ver, porra, iPhone, sei lá, Android, meu, celular já é plataforma, já pode, tipo, tem celulares que, porra, você vê quanto jogo que sai por mês pra iPhone, não podem ser jogos, nossa, tipo, nunca vai sair, sei lá, um Skyrim pra um iPhone agora, mas, porra, ainda assim são jogos, porra, são jogos, Infinite a gente Blade, tá se divertindo, né? Porra. O Caio que é jornalista, deve estar mais por dentro, porque eu vi falar tanto daquele Infinite Blade 2, e eu não sei do que se trata, não joguei, não vi nem reviews, mas o pessoal fala tanto. Eu não tanto, comprei. Mas acho que é a prova, né, que os jogos de iPhone, de Android, aí Angry Birds, né? Toma essa. Não, é que o que eu vejo, assim, eu não vejo muito, eu sou contra todo mundo, já discuti com o Fábio Bratz, já discuti com todo mundo. Eu acho, eu não incluiria, assim, se fosse. E hoje em dia dá, mas assim, até no passado não dava, assim, pra incluir direito celular, assim, os jogos, porque são jogos muito simples. E aí tu põe, vamos dizer, a gente pega um, vamos dizer, se Infinite Blade fosse um RPG de ação e tivesse 10 horas, não ia vingar, sabe? Não. Até o controle... É um negócio mais rápido e tal. É, né? não sei, eu não vejo muito assim. É, eu tenho uma opinião semelhante do Johnny, que com certeza os celulares são muito mais do que... Eu acho que eles quase chegam à questão de consoles, mas eu acho que não tem como comparar com um PlayStation Vita ou um 3DS. Eu acho que não tem como. Não. É uma experiência completamente diferente. São propósitos exatamente diferentes. Não, mas, então, Caio, aí... É meio aí... que, tipo, um celular, ele basicamente tem que ligar, mandar mensagem, entrar na internet, e os jogos são uma coisa a mais do que ele faz. Ninguém compra um celular, ninguém vai na loja hoje em dia e compra um iPhone porque fala, velho, eu preciso de um videogame eu preciso de uma parada pra jogar Angry Birds. Não, ninguém faz isso. Mas, mesmo assim, ele ainda tem jogos. Então, a única coisa, assim, é que se a gente for tentar equiparar pela complexidade dos jogos, ainda são jogos, né? É. Se a gente for ver, até Facebook, né? Se for ver, daí dá pra colocar Facebook e todos os jogos sociais. Mas eu acho que se a gente for abrir pra mobile e tal, não anda. Então vão ficar só nos consoles, considerados consoles. Se for abrir, vai ter que ser tudo. Mas só pra completar aí os celulares, eu lembro na época que saiu aquele Final Fantasy VII Compilation, que tinha aquele jogo do celular, né, Frajola? Não saiu, sei, tu, só pra ele, né? Tu baixou o jogo, né? Eu baixei, mas não consegui emular, não tinha... Tipo, ele é oficial da cronologia do Final Fantasy. Pros japoneses, faz sentido ter um jogo pra celular, sabe? Pra nós aqui, eu acho que não sei, o mercado ocidental não é muito ligado. Mas o que o Caio falou foi definiu. É uma proposta diferente, só que seguido eu vejo sites, pessoas comparando, somente sites que tratam dos próprios celulares. Mas também, celulares, Dead Space pra celular e o Dead Space tribunito, porra. Não, mas não, essa não é a questão, cara. É uma proposta diferente, sabe? O Dead Space tentou até, mas não dá pra tu comparar, ai, não vou comprar um Vita, não vou comprar um PSP, vou comprar aqui esse celular que também roda mas será que o público casual não pensa assim, vai pegar esse celular aqui que tem mais poder e dá pra mandar mensagem, dá pra fazer o caralho, dá pra fazer ligação e dá pra jogar. Não, assim, eles vão pegar o celular porque tem MSN, eles não vão pegar o celular porque tem... Meu Deus, esse celular roda Dead Space. Mas a Sony disse que tem. O Minduim, o nosso amigo lá, o Minduim, ele tem um celular novo, ele comprou, ele viu meu celular, que é do Android, ele falou, bah, velho, tem Angry Birds, tem Fruit Ninja, vou comprar. Saca? Daí tem o Facebook também. Pronto, ele comprou por causa disso, saca? Mas... Daí depois, por que tu não compra um 3DS, já que tu gosta de videogame? Sim. Ah, mas daí é demais já, e aí não é celular. É, e gastou mais no celular do que... Claro, gastou muito mais, saca? Ele gastou uma caralhada no celular dele. Tá, mas a Sony disse que isso aí dá dinheiro. A Sony lançou... Dá muito dinheiro. Aquele X-Pad, Xperia, acho que é. Não sei o nome. Xperia, sim. Xperia Play. Xperia Play. É, isso aí é um processador do PSP. Não, mas aí já é um ornitorrinco dos videogames. aí já vale. É, né? É R$1.900, cara. E também que, se a gente for ver, é que a Sony... Como que é o nome da parte mobile? Sony Ericsson. Que agora não é mais Sony Ericsson, porque a Sony englobou tudo. Mas eu tenho quase certeza, cara, que tipo, tava lá no escritório dos acionistas, assim, sei lá, tipo, dos diretores da empresa. Aí chegava aquele cara chato da Sony Ericsson. Ou, por favor, cara, deixa a gente usar alguma coisa do PlayStation. Ou, deixa a gente fazer uma parada com o PlayStation. Deixa a gente colocar o nome do PlayStation. Aí o cara falou, vai, faz, filha da puta. Certo. E aí o cara fez aquela bosta daquele Xperia Play, porque, mano, ele é muito inferior a qualquer celular. Tipo, ele tem a capacidade de, sei lá, emular jogos do PS1. Velho, sério? Mas por que é tão caro, alguém... cara? E é caro aquilo? Porra, é caro pra caralho. E eu joguei na E3, e, tipo, eu peguei ele na E3, assim, na mão, eu falei, ô, mó bosta isso aqui. Cara, aí o cara do stand ficou me olhando mó feio, tá ligado? Eu falei, yo, eu não sei onde essa desgraça desse aparelho entra no mercado. Eu acho que a colocação do Frajola aí acabou com tudo, tipo, com o valor do Xperia, dá pra te comprar os três consoles da atualidade, sabe? Essa merda aí, né? Agora, aqui no Brasil ele é caro pra caralho. Não, falar que o principal problema pra mim é a bateria, né, cara? Porque, tipo, ainda que você consiga pôr um jogo mais de duração e tal, ou você, não é a mesma bateria que você tem, sei lá, ainda que num PSP ou num DS, num 3DS, a bateria também seja mais reduzida e tenha esse problema. É, a bateria do celular, você usa pra fazer mil coisas, né, cara? Você não consegue ficar jogando uma, duas horas seguidas, vai drenar a bateria do seu celular. Sim, sim. É, eu lembro que eu fiz a resenha do Infinity Blade e do Raid pro iPhone. Eu fui e fiz o review dos dois, assim, unidos e tal, falando sobre como os jogos evoluíram no celular e tal. E, cara, aquilo chupa a bateria de uma maneira que é... Meu, caralho! Sério, tipo, você vai lá, você tá lá, sei lá, tipo, 45 minutos... Aí, caralho, tipo, o cara não vai fazer isso, tá ligado? Tipo, porque se é uma coisa portátil, é uma parada que você tem que levar pros lugares e ela tem que durar até você voltar pra sua casa. Não, detalhe, você trabalhar, você jogou no metrô, fudeu, velho. Você vai ficar o dia inteiro sem celular. É, exatamente. E, tipo, você ficar o dia inteiro sem portátil, sei lá, a bateria sem portátil acabou, beleza. Você não joga mais. Agora, você ficar sem a bateria no celular, fudeu sua vida, velho. Você não vai conseguir falar com ninguém. Welcome to... Né? Tipo, bem-vindo ao século passado. É, então. Pois é, bem-vindo. Bem-vindo à ausência de qualquer comunicação com o mundo, né? A não ser que eles adaptar um esquema ali, energia solar. Né? Meu celular tem a parte de trás de energia solar e não é vendido no Brasil. É certo. Você é muito hipster. Não, mas não tem no Brasil. Não, eu comprei ele porque eu achei ele bonito. Sambu. Ginga. Que também não é... Eles não fazem de pirraça, né? Não, vamos colocar bateria ruim aqui. Porque ainda não tem tecnologia. Os caras não conseguem ainda. Mas arranjem. É. Tem asiáticos em toda a Ásia. Inventa. Tem asiáticos em toda a Ásia. Comprar no começo é furada, sabe? Eu acho, sabe? Eu também concordo com isso. Logo, cara, assim, qualquer... É pedir pra tomar no cu. Sério, sim. Tipo, é aquele... Você vai ser o cara mais legal da escola por, sei lá, uma semana, um mês. Mas, brother, tipo, espera, velho. Essa é a mesma coisa que você vê o próprio 3DS, cara, que já faz tempo que saiu, que eles lançaram aquele negócio bizarro pra colocar um segundo analógico, tá ligado? Tristeza. Por quê? Porque eles correram pra lançar o console, eles não pensaram em tudo. Porra, é a mesma coisa daquele negócio que saiu primeiro DS, vocês lembram do primeiro DS? É, eu ia citar agora, o primeiro DS era a coisa mais feia do mundo, cara. Era muito... Eu quando lançaram, assim, eu lembro que eu vi na revista assim, cara, isso aqui não é o design final, né? E aí, quando lançaram, era aquele design lá, assim, meu Deus do céu, só botei a cabeça pra baixo. Assim, quem é muito feio, cara? Aí depois que saiu o Lite, beleza, aí que foi que o negócio ficou popularíssimo. É, tem 10 versões? Sei lá, eu sou meio contra. Eu sou meio contra esse monte de modelos, também, sabe? Também. Tipo, por mais que seja mó legal, assim, tipo, eu peguei um... A primeira vez que eu peguei um DSX Zero na mão, falei, velho, esse é o portátil que eu queria ter comprado lá atrás, tá ligado? Porque, mano, é sensacional aquelas telonas aqui, assim, parece um livro aquela porra. Parece que você tá andando com uma bíblia debaixo do braço. Fala, mano, that's what I'm talking about. Aí você vai, tipo, mas você vê que, tipo, aí o pessoal que comprou o primeiro Lite? Não comprou nem o DSi, comprou o primeiro Lite. Mas isso muda. Aí vai, ano seguinte, o DSi. Aí depois o DSi XL. Caralho, eu não comprei um DS, na verdade eu ganhei de um amigo meu, e eu falei, eu ficaria puto. Porque eu falei, cara, tipo, eles estão me vendendo a parada, quando na verdade eles não finalizaram o projeto, eles não estão lançando um negócio que eles realmente querem lançar, eles estão lançando o que eles conseguem lançar na hora. É, isso aí já faz parte de uma coisa que a gente, não, acho que dificilmente vai conseguir entender, até não trabalhar ali, espero que um dia alguém do nosso trabalhe, que é o mercado, né, cara? Porque quem sabe... Nintendo é foda eles, também, né? Por exemplo, isso vejam agora. Agora, vão no YouTube, procuram as primeiras propagandas do lançamento do Wii. Tem lá o Motion Plus encatado no controle, cara. Tem o Motion Plus na primeira propaganda do Wii, tem o Motion Plus encatado no controle. Tá falando sério? Isso eu não lembro. Não, é sério. Sério mesmo. E aí os caras que quiseram, não, a gente tem o Motion Plus. Ah, vamos vender lá. Tem dois motivos. Um, que eu sei que a Nintendo faz muito isso, que é esperar o preço baixar, por mais que eles lancem 30 mil acessórios, eles esperam o preço ficar baixo, porque eles sabem que eles sempre tem aquela quantia de preço, aí que eles excederam com 3DS e fuderam. Ou eles esperam, eles, não, quando tiver abaixo, vamos lançar esse kit, aí vão vender mais. Isso é uma coisa de mercado, cara, não faz nem parte de jogo, nem de videogame, nem nada. Eu acho que isso de diferentes modelos faz parte disso aí. Tanto o PSP, né? 1000, 2000, 3000, é a mesma coisa, cara. Mas o PSP 1000, 2000, 3000 não é tanto diferente quanto o DSi, DSi não, XL, claro. O caralho, tem essa diferença. Mas isso pode até fazer parte de uma estratégia, não, a gente tá aqui discutindo sobre isso aí, e os caras tinham o DS XLi desde o início. Tá, mas esse pode DS, ser? Não sei o que, não sei o que, não sei o que, mudou o software também? Assim, ó, o primeiro DS é toscão, tá, é, caralho. Jogos e ele funciona todo. GBA e a tela é meio tosca e a bateria dura menos e ele é mais grosso. O segundo é aquele que eu tenho, que parece é o mais baixinho. Cheiro, aquilo. É mais fininho, é bonito, tem roda GBA e dura mais a bateria e tal. O DSi não tem mais encaixe de GBA, ele tem as telas um pouco maiores e eles têm umas coisas online diferentes. E a câmera, duas câmeras e ele tem encaixe para cartão SD. E o DSXL é a mesma coisa que o DSi, só que tem a tela bem maior, que foi voltado pro pessoal mais velho ou que queria uma tela maior, assim. Tanto que nem muda a resolução. É a experiência final, assim, do DS, na minha opinião, cara. Que aqui, quando você joga aquilo, cara, você não quer mais voltar pro anterior. Você não quer. Não, mas enfim. Mas eu também vi com esses DS, assim, o que eu achei que fosse, né? Mas depois que lançou em 3DS, eu já perdi a minha teoria. Que isso eram só testes da Nintendo. Vamos pôr uma câmera, ver se o pessoal gosta. Ah, mas testes da Nintendo, peraí, lá vem desde o Game Boy. Sim, a Nintendo faz muito teste, cara. Advance, não sei o que, SP. É. Isso aí é... Mas é que o Nintendo é DS... É da Nintendo. Ele testa. Eu achava que ele testava. Ah, vamos pôr uma câmera, se o pessoal gostou. Gostou, beleza. Vamos tentar uma tela maior, vamos ver se o pessoal curte mais. Ah, mas daí eu curte mais. Todo mundo fala e mal, aí depois fala o 3DS saiu com aquelas telas pequenas. Eu achei que o 3DS ia ter as telas gigantes. Tá, o 3DS vai ter outra versão, isso é certo, Jeff. Ah. Ou não. Eu não sei, eu acho vai. Que vai, cara. Vai ter outra versão com o segundo analógico e tela maior. Certeza, vocês podem mano, escrever isso. Eu quero que aí. O segundo analógico se exploda. Tatua na bunda. Corraine falou que vai sair o 3DS com o segundo analógico e tela maior. Eu quero que desça o Deus Ganesha e destrua tudo, todos os segundos analógicos do mundo. Obrigado. Não. Tu fala isso porque tu é fanboy da Nintendo. Eu falo isso porque eu não gosto de segundo analógico. Meu cérebro não consegue fazer funcionar. Pode eu ser, acho a... eu acho que não. Eu cara, não eu vejo controle sem segundo analógico. Eu vejo todos. Ai, caralho. Eu só não comprei o 3DS ainda por causa disso, velho. Porque eu tenho certeza que vai lançar outro. Mas eu também, eu falei pros Piá. Agora pra depois acoplar aquele trambolho. Eu falei pros Piá, vou esperar sem a segunda versão. Primeira coisa que eu falei pra vocês. Vai comprar aí, Júlio. Vou esperar sem a segunda versão. Nintendo tirando dinheiro. Vou esperar e vou comprar. E vou gozar, porque tem Star Fox 64. Ah, tá. Meio convencido. Vamos entrar nesse mérito. Jogos do 3DS também? Será que a gente precisa entrar nesse mérito? Jogos do 3DS? Ótimo, viva ótimo. A nostalgia? Deixa, né? Pelo menos tem mais que 5 jogos. Cara, isso é triste, velho. Porque, assim, eu queria muito que o 3DS fosse, tipo, um DS2, tá ligado? Tipo, com o mesmo número de jogos, a mesma qualidade, variedade de jogos. Mas tá tenso. Eu tô triste por causa disso. Porque eu sou fanboy do DS, né? DS, pra mim, foi o melhor console da última geração. Ai, mas o 3DS tá foda. Tá impossível, não tem jogo. Cara, eu acho que... todo começo de geração é mais ou menos assim. Mas o do 3DS foi muito lento. Cara, você não vê, né? Tipo, a gente... até falando assim, tipo, do trampo mesmo, lá na Arena a gente tem as homes específicas para cada console, né? E aí a gente atualiza, tal, tipo, a home do PlayStation 3, o que saiu de mais novo, que tá bombando, tal. E, cara, a home do 3DS é um parto editar, porque nunca tem nada. É foda. Nunca tem nada. Você vai e você dá destaque, sei lá, pra uma galeria de imagem, tá ligado? Porra, tá sério? Talento. E as únicas coisas que saíram legais até agora são da própria Nintendo, e tipo, sei lá, um Mario Kart, um Super Mario. Mas foi assim no início do DS também, até a releitura, né, dos jogos do Nintendo 64, mas, velho, sabe, façam coisas novas, caralho. Saiu assim no início do DS também e todo mundo comprou. Tipo... Não. Sim? Mas tá devagar. Foi, eu não, ah, não foi é igual. Não. Júlio. O Game Boy Advance foi igual, cara. Eu vejo, acompanho, eu sei. Não adianta vocês falar. Eu não prestei atenção em relação ao acervo de jogos do 3DS, mas tem Pokémon ou ainda não tem Pokémon? Ainda não. Ainda não. Tá, mas eles estão esperando o quê pra lançar um Pokémon? Tô esperando tu dizer, Fuca. E o dinheiro entrar no bolso. Eles querem a tua permissão. O ano só começa... Permissão... A verdade é que eles tentaram lançar aqueles jogos lá. É. Ah, vamos fazer Star Fox em 3D. Metendo um monte de remake do 64. Vamos fazer o Ocarina em 3D, não sei o quê. Daí eles meteram Street Fighter 4, né? Ficou legal. E aí o que o Vita faz, mete Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Toma aí, cara. Toma. Isso aí. Tipo, e aí? Guerra. É guerra que foi. Guerra é isso aí, cara. Mas aí, puxando o gancho do Vita, já que ele saiu esses tempos atrás, teve aqueles problemas iniciais. Tem, né? Aqueles problemas iniciais. É. Mas a biblioteca de jogos, assim, é muito mais extensa, sabe? Se tu vê a lista. Promete, assim, né? Dois, caralho, velho. É muita coisa, sabe? Se funcionar. E além de ser muita coisa, sei lá, eles não fizeram, sei lá, o Uncharted 2 Remake. Isso, fizeram Uncharted pro Vita. Claro, eles fizeram, sabe, tipo, jogos específicos pro console. E você vai ver agora, vão sair várias, até, sei lá, um FIFA pro Vita, vai ser Ultimate Marvel vs. Capcom pro Vita, vai que sair. É, mano, é basicamente idêntico à versão dos consoles. E, ok, que é muito injusto você comparar o 3DS com o Vita, quando você fala de poder gráfico, essas coisas. Porque, como a gente falou dos mobiles, são ideias diferentes de console. A Nintendo foi e apostou no 3D, enquanto da mesma maneira que foi com o DS e o PSP. O DS eles apostaram na tela de toque e tal, uma experiência diferente de jogo, que deu muito certo. E o PSP basicamente era um PlayStation 2 portátil. Então, tipo, A Nintendo e a Sony, elas têm, sabe, tipo, estratégias diferentes e que se mantêm. Só que, mesmo assim, o Vita, quando você olha pra ele como console, ele parece uma parada tão mais foda, porque você fala, ok, tipo, o que o DS tinha de diferente com o PSP? Pô, ele tinha uma tela de toque e tal, e isso mudou tudo, realmente mudou tudo. Só que agora o Vita também tem isso, e tem aquela tela traseira também, que, cara, aquilo lá é muito sensacional, quando você vê como aquilo funciona de uma maneira fluida. Uhum. E aí a única diferença entre os dois, se você for ver, é o 3D. E, cara, pessoalmente, eu não aguentei. Eu não aguento jogar jogo em 3D por muito tempo. Começa a me doer a cabeça. E aí eu falo, tem sério? Isso também, né? Mas tem a parada de desligar o jogo 3D. Sim, também, né? Tem, sim, só que, sei lá, num Mario 3D Land, que a graça do jogo é o 3D. A brincadeira que eles fazem com perspectiva, com profundidade, com, sei lá, você pega a roupa da tartaruga de bumerangue. Você joga o bumerangue, aí, sei lá, o bumerangue vem até a tela, tá ligado? Quando ele tá voltando. E, porra, você perde tudo isso. Você perde todas essas brincadeiras que foram desenvolvidas justamente pra usar aquela tecnologia. Mas assim, Caio, né? E aí, né? Se tu vai comprar o 3DS pra te desligar o 3D, aí não faz sentido, né? Mas é uma questão de opção, né? Tem uma Mas nenhuma opção. Não, mas o lance do portátil é o lance 3D, saca? Se não, mantinha no DSX ali, que é muito foda, saca? Que o cara tá falando até agora, saca? Bom, assim, ó, eu o Vita, eu com certeza vou comprar um Vita também. Eu tenho três jogos em destaque, assim, que eu vou recomendar para as pessoas que eu vi e já anotei. Uncharted Gold Abyss, com certeza, né? Tá maravilhoso, assim, graficamente ele é muito semelhante ao PlayStation 3, assim, é até assustador ver que um portátil consegue fazer aquilo, saca? Pelas primeiras imagens, pelo menos. Sim, não, é lindo. É, eu lindo, vi de perto, né? É lindo, cara. O remakezão do Persona 4, que eu... Ah, cara! Que eu... Ou vi que eles a ideia inicial era lançar para o PSP. Como eles fizeram com o Persona 3, só que o Persona 3 eles tiveram que tirar muita coisa para poder funcionar, porque ambos, pra quem não sabe, são originais do Play 2. E o Persona 3 na versão do PSP, eles tiveram que tirar muita coisa para poder colocar no PSP. E o Persona 4, opa, vai sair o Vita, então vamos deixar no Vita que a gente pode manter o jogo igual e melhorar e colocar coisas a mais. Então o Persona 4 de Golden e um jogo aí que é um jogo totalmente original, novo, que é o Gravity Rush, que eu vi o jogo, achei a ideia fantástica. Nossa, velho. Da personagem poder manipular a realidade. É bizarro aquele jogo. Muito bizarro. Então, tipo, com certeza tu vai poder utilizar todos os lances touch do Vita, atrás, na frente e tal, porque é um jogo japonês que é o cara do Silent Hill que fez o jogo, que ele disse que ele queria fazer esse jogo antes do Silent Hill, só que ele não tinha, ele não imaginava nas plataformas da época, e saiu o Vita e disse, finalmente vou poder fazer esse jogo. Que ele consegue manipular a gravidade, enfim. Aí que agora me chamou a atenção, que tu falou em tela do toque atrás. Isso. Tu vê como a Sony ela faz as coisas, né? No meu olhar, assim, de ver a Sony. A Sony copia dos outros e melhora. Ela copia. Sim. Ela copia um tempo depois, e aí ela meio que, não sei se melhora também, acho que sim. Depende, assim. Mas isso desde o 64, com o controle analógico, depois veio a parada ali do controle de movimento, que não deu muito certo no Play 3, minha opinião, depois a gente vai entrar mais nesse tópico. Sim. Aí, tá. Controle de movimento, e agora com o tela do toque, né? Isso. E daí, na próxima geração, cara, se o 3D pegar, vai ser 3D total. Porque assim, ó, historicamente, quem coloca a cara pra bater é a Nintendo, né? Mas sabe o que eu acho estranho também, como eu entendo? Que a Sony tem a Nintendo é a única que não tem mercado online decente até hoje. É verdade. Tipo, com o 3DS, eu não sei como é que é, Caio, Júlio, o online, o 3DS tem online? Como é que funciona isso? Sim, tem. Mas não funciona da mesma maneira que os outros. É fraquíssimo. Sim, né, mas... Comparado com PSN e Xbox Live, é fraquíssimo. Não, é que funciona diferente, né, cara? Mas é fraco, sim, porque tanto que a experiência que eles buscam nos jogos não é experiência online, né? Por isso que eles não investem. Não tem má. Hoje em dia... Mas eu acho um erro. Mas não tem. Eu acho que... Os caras não fizeram... Eles poderiam ganhar... A Nintendo poderia ganhar ainda mais dinheiro, sabe? Ela quer entrar, mas tu vê aqueles códigos idiota do Wii ali? Ah, precisa muito... Sim, mas o Wii é de 2005, né? O Wii é de 2005, o Xbox 2006. E aí? Tá, mas e aí? Eles podiam ter renovado se eles queriam, né? Claro, Play 3 2006. Não, mas aí já é diferente. Não é diferente, porque Mario Kart vão jogar online. Ah, vou ter que pôr aquele código imenso do caralho. Pô, é só chamar um amigo aí na live, né? Investimento inicial grande, que nem na Microsoft, Eu não sei se a Nintendo tá... Ela tem grana, cara. Até meio injusto a gente comparar a Sony e Nintendo com a Microsoft, porque ela já tinha uma expertise de PC, né? Então, e também que, porra, o primeiro Xbox já tinha uma rede online muito, muito forte. Então, mas assim, né? A Sony, ela entrou com o PlayStation 3 e entrou ok. Ainda não é uma experiência perfeita, né? Muito longe disso. Mas, ok, é funcional, estamos aí, ok, beleza, é o que tem pra hoje. A Nintendo, ela ainda tá engatinhando, parece que não entra na cabeça deles de que, multiplayer online é big deal. Isso vende console, isso vende jogo, Halo tá aí pra provar pra todo mundo que multiplayer online, tipo, é foda. Se a gente for ver, tipo, o que que é Halo, né? Halo é basicamente um multiplayer fodão, ele não é nem, tipo, haters gonna hate, mas ele não é nenhum jogo excepcional, é um jogo que tem um multiplayer divertidíssimo, mas é, basicamente, ele se vende pelo multiplayer. Call of Duty ainda tem uma história ok e tal, mas também é outro que se vende pelo multiplayer. Cara, a Nintendo, sei lá, pelo fato de ela ser uma empresa completamente japonesa e completamente voltada só pra videogames, porque as outras empresas têm, tipo, vem a Microsoft faz computador, a Sony tem experiência em várias outras áreas, como TV, celulares, caralhos. A Nintendo, como ela faz só videogame, ela ainda, sei lá, de vez em quando parece que... Por isso que ela traz, por exemplo, o Wii. O Wii é uma experiência super legal pra você jogar com os amigos na sua sala. E o Wii U também é outro console que vai ser legal pra caralho você jogar, fazer um multiplayer local. Então, meio que parece que ainda não entrou, não caiu a ficha pra eles que, eu quero jogar com meu amigo que mora do outro lado do mundo. Me deixa! A Nintendo sempre foi a mais difícil de torcer o braço, né? Olha a época dos cartuchos, ela demorou alto tempo, cara. Isso é verdade, sabe? Tipo, desde aquela naquela época, verdade. Né? Todo mundo fazendo CD lá, vou fazer um videogame de cartucho. Tá, e aí, sabe? É. Agora também, ela estreia. Depois veio o GameCube com aquela porra lá. Não, mas que na época do 64, já tinha o Play, Saturn e CD. Que era, tá, tinha um load, mas ela disse, não, eu não vou lançar em CD, vou lançar em cartucho pra evitar o load. É, também a pirataria e o load, porque o cartucho não tinha load. É, eles não, não mas... dão, eles têm as ideias deles e eles falam, é vai bizarro, ser isso é. E deu, assim. É, o Caio falou, olha o GameCube, o que que é aquela merda lá de mini CD, aquele caralho, mini lá. Ah, era legalzinho. Lá. A máquina mas foi pelo mesmo motivo do cartucho, né, cara? Tá, mas aí agora ela entrou no mercado, sabe? Ela tem uma novidade muito foda que todo mundo copiou, que é o controle de movimento, né? Que, uau, vai mudar o mercado dos games e tal. E em parte se mudou, né? Chamou mais gente, mas mudou, o online mudou. Dela continua aquela putaria. Sabe? Não, mas eu acho que assim, ó. Eu tenho duas teorias aí do online. Uma é que se ela, o dia que ela entrar no online é pra mudar totalmente, que é pra fazer um troço inovando, que não é pra fazer a mesma coisa que os outros fazem. Que é o que geralmente ela faz, né? Que ela, se é pra mudar, ela muda. Ou ela. Que toda vez que a Nintendo tenta ser que nem os outros, ela faz cagada. Que, tipo, um pouco foi o GameCube e o 3DS tá tentando ser os outros. Ele não tem que tentar ser os outros. É, tem que ser ela. Tem que ser ela. O melhor jogo do 3DS é o Mario Land. Se eles lançassem com Mario Land, eu tinha vendido 30 vezes mais. Eu não ficava tentando anunciar. Sim. Resident Evil não sei o que, não sei o que. O pessoal ali, mesmo o Fuka falou que gosta de Resident Evil e Metal Gear, ele vai comprar o Vita, ele não mas vai ficar isso esperando. É bobagem, porque olha só, olha o Wii U, os lançamentos do Wii U, Ninja Gaiden 3, Assassin's Creed, Darksiders 2. Tipo, velho, isso aí é coisa do ano retrasado, mas sabe? É a mesma coisa que eu penso. Não é até pelo atraso, cara. É porque com certeza vai trazer uma jogabilidade diferente aí com o controle ou com outra coisa. Mas é por... Não tenta ser os outros, sabe? Mas não ela tenta ser os outros. Ela tá querendo ser os outros, então. Tá, mas eu te peço, tu vai confiar no Wii U também? Mas eu confio cegamente, entendi, cara, você sabe. Confio em Nintendo. É engraçado isso, mas eu também confio pra caralho. De eu verdade. Confio, assim, cara. Tipo, eu, por mais eu, que de vez em quando chegar, pareça, assim, é engraçado, assim, porque, tipo, quando eu tava na E3, confio, sim. E eles anunciaram, eu fiquei com uma cara de muito, what the fuck, sério, é isso, esta merda? Só que depois que eu peguei aquela porra na mão, eu falei, mano, isso é uma tecnologia que parece bruxaria, tá ligado? Aquele negócio da realidade aumentada, de tipo, do jogo continuar, sei lá, continuar o cenário, além do que a sua TV vai, tá ligado? Isso é sensacional, é uma coisa maluca mesmo. Só que a Nintendo, ela com o Wii U, ela tá tentando continuar sendo Nintendo, ou seja, tudo que o Wii fez de bom, ela mantém, ao mesmo tempo que ela fala, ou, você aí, pessoal hardcore, core tal, a gente também tem jogo com sangue, jogo tal e tal, no nosso console também, vem pra gente, tá ligado? Ela tá tentando abraçar uma pessoa gorda, mas os braços dela não são longos o suficiente, ela não vai conseguir abraçar todo mundo, cara. E isso que eu fico com um pouco de receio. Mas é isso porque que eu falo aí, sempre. Beleza, vai sair o Wii U e no começo, caralho, bombando, a melhor versão de Darksiders 2 vai ser a do Wii U, a melhor versão do Ninja Gaiden vai ser a do Wii U, porque ele é necessariamente mais potente do que o PlayStation 3 e o Xbox 360. Só que aí no próximo console da Sony e da Microsoft, ela vai ficar como se fosse o Wii agora. Ela vai ser tipo o console que vai ter uma jogabilidade legal pra caramba, uma jogabilidade diferente, mas que ainda vai ser tipo pior do que os outros, tá ligado? Tipo, nas coisas que as pessoas mais olham, que é tipo, sei lá, gráfico e blá blá blá. Então não sei, eu tenho muito medo do Wii U, cara, por mais que eu acredite nele. Eu acredito, eu acho que tomara, né, eu torço, né, que ela aprenda com os erros. Por exemplo, ela deixa uma coisa aberta, por exemplo, pra uma TV melhor, que aconteceu com o Wii, que não, cara, não tem HD. Cara, isso é verdade. Tipo, a gente tava jogando isso. Zelda aqui no Junior, né, Frajola. Mas, vamos ver o Zelda e tal, eu quero jogar também. E, cara, a TV do Junior é o quê? Full HD de 40? Sim. E não vai, cara, não dá, é nojento. Fica de muito feio. Não é nojento, é bom, nojento, cara, é os outros. É feio, cara, é feio demais. Ah, velho. Não consigo. Não, sabe? É tanto também. Né? O Zelda é um lançamento, né? Porra, é o último lançamento aí, mais foda. Mas e assim, tal. Eu acho que ela vai aprender com isso aí, porque todo mundo falava, até 2 anos atrás, 1 ano atrás, que a Nintendo ia lançar um ADD on que ia deixar o IHD, que era o IHD. Todo mundo falava, e não lançou. E manteve. Eu acho. Não, eu achei isso ótimo. O mínimo da próxima geração é HD, não? Não, mas eu acho que eles têm que aprender com esses erros de deixar aberto pra uma coisa melhor, porque assim, ó, já estão falando em TV com a resolução retina, tá? Mas tem os negócios do iPhone 4 e tal, porque todo mundo sabe quem tem. Eu tenho o iPod 4 aí. Meu Deus, a tela é linda. É. É outra coisa. É outra, por mais que seja fácil pra caralho, vou fazer você fazer umas imagens fodas numa telinha daquele tamanho, é sensacional, cara. Tipo, tanto que eles já estão até falando que, tipo, o próximo iPad, o iPad 3, vai ser um iPad com tela retina. Mudar as coisas de novo, né? Eu acho que a tendência do futuro de TV é TVs de tamanho menores com mais resolução, não tão grandes. Eu acho que é isso, mas isso anota e me cobrem depois. Enfim, eles têm que deixar aberto, preparado. Eu falei assim, mas o que a gente começou o assunto no online, só deixa eu pôr o que eu acho. Aí eu acho que a Nintendo assim, ó, bah, cara, a gente não vai se dar bem no online, a gente não tem grana, a gente não tem servidor, a gente não sabe como funciona. Deixa eles. E ele deixou, sabe? Eles não estão tentando se meter. Eles não estão tentando se meter. Ah, vamos fazer uma rede online nova. Não. Tipo que nem a Sega já aprendeu há muito tempo. Ah, eles estão fazendo isso aí. Vamos fazer isso aí também. Eles faziam e não dava certo. Vamos lançar um 32-bit pra encaixar em cima. E aí o Zelda teve aquele problema de save lá, que tu perde todos os saves, né? Sabe que o Zelda do Wii tem um bug bizarro, né? Não, é um bug que não é bem normal. Se tu faz uma coisa em certa sequência... Tá, whatever. Se o cara fizer a coisa, é um bug. Não vai dizer que não é um bug. Não é comum de acontecer, mas que vai acontecer certo se tu jogar. Tá, e aí? Se tu pegar o bug, custa, é só botar um patch online de 20KB pra baixar e tá resolvido. Mas é só eles fazer, Mas aí pro Wii tem que fazer o caralho pra conectar. Não, é só baixar um negócio lá no WAD e tu roda ele pelo console. Não, eu fico imaginando, porque o Wii U vai sair e o Xbox 360 e o Play 3 vão estar ainda aí. Muito provavelmente. Sim, tá. Talvez menos. O Xbox, mas o Play 3 acho que vai estar com certeza. O Xbox vai ter Não. E o Caio, a gente já entra nessa discussão do próximo 360. E o Caio comentou, por exemplo, que o Darksiders 2, a melhor versão vai ser a do Wii U. Vamos pegar um exemplo de um jogo que sempre foi multiplataforma, Assassin's Creed, tá? Vai sair o Assassin's Creed agora totalmente novo, enfim, lá na Segunda Guerra, por exemplo, tá? E então eles vão fazer o jogo baseado, vamos supor, na engine pra rodar no Xbox 360. Beleza. Aí eles adaptam um pouquinho pra rodar no Play 3. Tranquilo, como eles fazem até hoje. E pra rodar no Wii U, que tem esquema e tal, não sei o quê. Será que os estúdios vão querer fazer uma versão porque que vão ter que mexer tanto no jogo? Mas aí, para o Wii U. O problema é que pegou um jogo bom, Assassin's Creed, que tem uma engine que já acabou, sabe? Sim. Ali no Revelations foi o máximo que ela deu, sabe? Não tem mais o que fazer. Se fizer mais um jogo com essa engine, vai ficar merda, sabe? Tipo, mais um jogo, uma série que chupa o pau do Ezio e tal. Tá. Mas aí tu vai pensar, vamos fazer essas uma engine nova, né? Isso. Pro Xbox, blá, blá, pro Play 3, pro Wii, vai ter que mudar tudo de novo, sabe? É, aí que tá, tipo... Não, mas aí que tá. Então, eles vão lançar os jogos que aí pro Xbox e pro Play 3 eles já sabem a manha de converter um pra outro, e pro Wii U vai ser um negócio totalmente novo, com a tela, não sei o quê, a sensação tal, saca? Veja o franzir de sua testa, que é o que eu entendo, que eu vejo... Não, é um bloqueio que as pessoas põem no troço. Cara, o que custa a Ubisoft pegar e fazer? Nós vamos fazer essas versões aqui, mas já tu ali, tu de boné, tu de camisa aí. Vai pensando na versão do Wii U. Parece tão simples assim, de olho falando, sabe? Não, mas aí que porque vai ser uma tecnologia totalmente nova, totalmente diferente. Mas aí é só eles se prepararem. Vai, quando lançar o Wii U, vamos fazer assim. Porque daí a gente já lucrou com essas duas versões. Nessa terceira, o cara vai querer jogar. Eu acredito que vão ter estúdios que podem pensar como tu, mas vão ter muitos que não vão pensar como tu. Mas o grande problema das troças da Nintendo, hoje em dia, que eu acho, e eu falo, e ninguém tira... É os outros estúdios, cara. Porque o que a Nintendo faz? Pega o 3DS ali. Quais são os melhores jogos do 3DS? Os mais bem elaborados do 3D? Mas essa... Vamos pintar... Nem a questão... Sim, também acho. Sempre foi assim, Julie. Sim. Quem sabe fazer jogo pra Nintendo, pra Nintendo, são os estúdios da Nintendo, sabe? Mas aí que tá. É isso que eu sempre fico indignadíssimo, cara. Porque assim, ó. Olhem o que a Nintendo faz. Pensem como empresa já agora. Não como jogo, como divertimento próprio. A Nintendo pega o eSports Resort, ela lança gurizada, o eMotion Plus funciona assim, a espada é assim, que é tribom, que é igual ao do Zelda, e tem três jogos, né? Qual o jogo bom que usa o Emotion Plus? Não, tem vários. Não, sim. O Zelda, mas... Entendi. É isso que eu tô tentando falar. Ela pega e ela... O eSports é a mesma coisa. É assim que funciona o meu videogame, o meu controle. Tó, criem os jogos como vocês quiserem. Podem usar esse sistema do arremesso, esse sistema do tiro, façam aqui, tó. Aí não fazem. Mas aí que tá... Aí ou fazem mal, ou fazem errado, ou não sei o quê. Mas acho que tem alguma coisa aí pra eles fazerem. Aí que tá, eu não sei o que eles têm, cara, porque... É o público. Eu acho que esse é o problema. Pode ser. porque o... Pensa, o GameCube, eu leio, eu tenho as revistas, eu li uma coisa antiga, o cara, sobre a história dos videogames, e citaram o GameCube, que a prioridade da Nintendo, quando fez o GameCube, foi fazer um sistema de programação extremamente fácil pra todo mundo programar, pra todo mundo fazer tudo. E não, porque no 64... Não rolou, por quê? Por causa daquele CD mínimo. Não, não foi por causa do CD, cara. Não, não foi. Ninguém vai comprar porque, aqui. Não, pra em teoria o CD é muito melhor que os outros, apesar de ter menos espaço, porque eles iam vender e não ia ter pirataria, cara. O problema do GameCube é que ele chegou depois dos outros, ele chegou depois do PlayStation 2 no mercado, e o PlayStation 2, do jeito que caiu, ele já dominou e não dá pra gente discutir a geração do PlayStation 3, PlayStation 2, porque aquilo lá foi absurdo. Foi uma coisa que... todo mundo tinha PlayStation 2, cara. Essa questão do PlayStation 2 não é porque a Nintendo fez errado com o GameCube, é que o PlayStation 2 deu muito certo. Não, isso é... Sim. É. Não é erro da Nintendo, é mérito da Sony. Sim, não, isso aí é claro. Tanto que ninguém discute isso aí, né? Eu mesmo não discuto. Ele já veio com a biblioteca toda do Play 1? Eu mesmo, na época, porque eu queria ter um GameCube, mas se eu tivesse grana na época, eu tava falidaço, eu compraria um Play 2, com certeza, sabe? Isso, e eu falando isso aí. Não, sério, várias vezes. O Julio não falou isso. Tá gravado. Não, tudo bem. O Gordo, a gente quase comprou do Centrinho lá uma vez. Eu só não comprei porque não tinha mais. Sim. Porque, cara, não adiantava eu pegar um GameCube. Porque ninguém tinha jogo, sabe? Não, né? Não, mas por mais que eu queria jogar. E demorou bastante pra sair o Pirata, né? Sim, muito. No final. Demorou bastante. No final. Mas essa questão ali dessa época aí já foi, cara. Mas o que a Nintendo fez? Já tinha toda a programação em toda a software house do GameCube. O Wii é o GameCube mais isso aqui. E o controle funciona assim. E os caras não fizeram direito. Eles não souberam fazer. Tem várias, tipo, a Ubisoft foi uma que explorou, né, esse lado aí com jogos de dança e jogo do caralho. Sim. E aquele Rabbids, não sei o quê. Sim. Tem muito jogo, sabe? Não, mas a Ubisoft é uma jogo, que aprendeu ali. Mas tem muito jogo casual, né, é que tá, mas jogo hardcore aí... Cara, podia ter saído um jogo de espada bom, de muita soft house. Sim. Eles podiam ter feito um Star Wars, cara, com o sistema do Zelda, cara. Ia ser perfeito, ia vender pra caralho. O problema do Wii é bem o público mesmo, porque a Nintendo ela focou toda o marketing, todo, olha, esse aqui é o videogame pra família, esse aqui é o videogame que você vai dar a bananinha branca pra sua avó, ela vai balangar e vai jogar junto com você. Então, tipo, tanto que você vê todos os jogos hardcore que saíram third parties pro Wii, eles venderam, absurdamente mal. Sim, muito mal. Muito, muito mal. Enquanto, sei lá, tipo, Just Dance vende 5 milhões, um Mad World vendeu 150 mil cópias, cara. Então, tipo, porra, pra um videogame que tem trocentos milhões de consoles pelo mundo, 150 mil cópias, cara. Não, jogo iPhone vende 1 trilhão de vezes mais que isso. Sim, sim. Não, isso é claro. Eu acho que esse é o lance do Wii U, que eles fizeram o controle assim. Tanto que vai dar pra usar os controles do Wii, que eu acho que eles vão lançar o controle um pouco melhor, inclusive. Provavelmente. Eu acho que eles vão deixar os dois, sabe? Eles vão lançar as coisas hardcore, vai ter essa... Quem sabe eles até dividam, assim, super-homem, elétrico, vermelho e azul. Eles vão dividir o negócio pra mais hardcore e menos. Assim. Eu acho o seguinte, eu acho que o Wii U buscar esses jogos mais hardcore, digamos, eu acho que ele vai ter o mesmo sucesso, imagino eu, aí já engatando um outro assunto, do que a Microsoft e a Sony tiveram tentando abocanhar esse público do Wii, como o PlayStation Move e o Kinect. Pois é, aí que tá. O Move não deu certo. Não, né? Deu, né? E o Move funciona tri bem. Funciona legal, cara. E cara, não deu bem. Certo. Tu que trabalha aí com isso, vou sempre te pedir agora. O que é o Move, cara? O que rolou com o Move aí? Cara, o Move é que assim, eu tenho a teoria de que o Move ele chegou muito tarde. Pode ser. E que as empresas não deram suporte. Não deram. Até hoje, você não tem um jogo bom pro Move, um jogo não que tem, tipo, só tem pro Move, e com o Move é sensacional, tá ligado? Tem, sei lá, tipo, um dos jogos, o jogo que vem com o Move, que é o Sports Champions, cara, aquele jogo é sensacional, cara. Sensacional, cara. Tanto que pro ano que vem, é até uma coisa que a Microsoft fez e que a Sony não fez. A Microsoft chegou um momento em que eles falaram, velho, o Kinect é uma coisa que a gente vai apostar, é uma coisa que vai continuar pro nosso próximo console, é uma coisa que tá vendendo legal, por mais que não esteja vendendo, nossa senhora, tá vendendo legal, então o que a gente vai fazer? A gente vai focar, a gente vai fazer, tipo, fazer vários anúncios pro Kinect e tal, e tanto que a conferência da Microsoft na E3 foi basicamente Kinect. E a Sony não, cara, você vê, tipo, a Sony, ela cagou pra porra dos cones dela lá. Parece do sorvetinho. Parece que elas lançaram obrigada, né? Tem o melhor hardware, porque, tipo, dessa questão. Você vai, tipo, os jogos da própria Sony, sei lá, um Killzone da vida, a empresa, ela tem que cumprir três coisas. Ela tem que te entregar um jogo exclusivo, tem que te entregar o jogo com a tecnologia 3D, é obrigatório. E tem que possuir, se o jogo permitir, compatibilidade com o Move. Só que, cara, o Move, até agora, ele não adicionou porra nenhuma a nenhum desses jogos. Nenhum jogo da Sony, tu pega ele, joga normal, fala, pô, legal, tal, tereréu. Aí você joga com o Move e fala, caralho, agora sim. Não, cara, nenhum. Então, tipo, não tem nenhum jogo que venda a tecnologia. Isso, ela é muito boa, ela funciona muito bem, mas, cara, pra que eu vou comprar isso se eu não vou jogar com nada? A Sony podia pegar, dizer, as melhores soft houses, Ubisoft, que é uma que trabalha bem com isso. Cara, faz um jogo muito foda pro Move. Mas tô falando muito, eu te dou todo esse dinheiro, pega aqui, ó. Sim. Todas essas fichas minhas do cassino, pega aqui, ó. Tá? Faz um jogo muito foda. Faz aquele jogo que tu nunca ia conseguir fazer no Wii. Funcionaria muito bem pro Move? É. Uma versão nova do Red Steel. Sim, claro. Sei lá, cara, tem mil possibilidades. Se tu parar pra pensar, eu tava falando com o Jair, o cara que da locadora aqui. Cara, tem todas as cidades do mundo, cara. E faz um negócio mais, tipo, o Killzone tem que jogar com o Move. Não dá opção. Que isso foi uma das coisas boas, entre aspas, claro, muitas aspas, do Wii. Que diz, usa isso aqui. E os caras não estão fazendo isso aí. Aí chega o gordinho ali, o gordinho com cheetos na boca e no cabelo. Não, eu quero jogar no controle. Mas daí os caras têm medo, né? Frajola, tu ia comprar Killzone 3 se só rolasse no Move? Aí que tá. É aí difícil. Se tu fosse lá, peraí, aí deixa eu ver. E tu jogasse, meu Deus, que coisa foda. E outra coisa, tu ia comprar na hora. O Move aqui no Brasil é caro pra caralho, meu. Mas, não, mas aí é outras questões, 70, né? Eu tava não, vendo. Mas as questões de mercado, pô. Aqui aí é caro, a única que se preocupa com questões de preço é a Nintendo, né? Mas aqui, ainda que a Microsoft e a Sony estão conseguindo ajeitar alguma coisa. No Microsoft, o Kinect tá barato, cara. Tudo, mas assim, ó, tudo que era Nintendo é caríssimo. Sim. No Brasil. Porque tudo. Tá, cara, eu vejo um jogo de Wii pra vender no Submarino há 3 anos atrás, R$200. E 180. E não vende nada. E tá nada. Lá ainda com o mesmo preço. E não preço. Vende nada. É porque não vende? É por causa que eles não trocaram o preço? Isso aí, cara. Porque não vende? Porque eu até discutia com o Six. Tem algum jogo original aqui de Wii? Tem o do Japão, que vem do Japão. E aí? E aí tem nenhum, cara? Não, mas, cara, ele tá lá, não é por esquecimento, cara. Seguida eles fazem promoção de games e os do Wii estão mesmo. Cara, olha só. Preço, cara. Não, o paizão só, compra. Só pra vocês terem uma ideia. Eu queria comprar um Classic Controller Pro pra jogar Xenoblade, que eu acho que fica melhor jogar com o controle mais tradicional, porque é um jogo mais tradicional. Pra jogar os Resident Evil, por exemplo. Fui pesquisar no Brasil, um Classic Controller Pro custa mais caro que o controle de Play 3. Mais caro. Fui ver nos Estados Unidos, o Classic Controller Pro custa $15, $20. Ah, não, pera aí, saca. Tem a questão Brasil. Pera aí. Tudo, né? Mas enfim. Não pode ser. Ah, mas a gente tem que analisar essa questão Brasil. Eu acho que a questão empresa, a empresa que cuida da Nintendo no Brasil, ela tem aquela ideia Master System, né, cara? Ah, cara, se tu vai ver o controle... Se ela fizer uma Master System 300 pila, o pai não vai comprar. Se tu vai ver o controle de Play 3, ele custa $30, $35, $40. Aqui custa $120. Tá, tudo bem. Até dá é caro, mas dá pra engolir. Agora, tipo, a diferença que tu ver os preços das coisas do Wii lá fora, que custam a mesma coisa das coisas do Play 3, ou até mais que as coisas do Play 3 aqui, não, alguma coisa tá errada, né? Não, aí já acho que já outras histórias. Tá, enfim, então falamos do PC aí, celulares, falamos um pouco do Wii, do 3DS, um pouco do Vita. E o Eric ficou... E o Xbox, gente. E aí, o Xbox e o Play 3 ali, a gente falou do movimento aí do Play 3. Aí a Microsoft chega com o Kinect, né? É o futuro. Todo mundo aí diz, mostra no Fantástico para o grande público do Brasil. Mostrou no Fantástico, né? Né? Mostrou no Fantástico, mostrou no Fantástico como a invenção da história do videogame. E aí ninguém sabe usar. Sim. Cara, tá cheio de jogo. Ainda. Não sabe usar. Pouca coisa. Pois é. Ou nada. Caio. Mas aí eles pegaram a Nintendo, o exemplo da Nintendo, e tá cheio de jogo casual. Se tu for ver a lista de lançamentos aí... Mas a Nintendo tem bastante jogo que é legal pra te jogar com o Wii. Agora, assim, Caio, me aponte 5 jogos do Kinect que não sejam de dança ou de bichinho, que tu acha legal. 5. Agora no mercado? Agora, na tua cabeça no mercado. Cara, tem o Kill Stringer, tem o... Só... É que é foda, assim. O Kinect, nessa leva inicial, eles falaram, velho, a gente tem que fazer, tem que realmente pegar esse público, sei lá, família, tentar trazer esse povo pra pro Xbox, porque basicamente é um console de gordo comedor de Cheetos. Mas, depois de um tempo, principalmente que depois de E3, eles evoluíram o pensamento e começaram a utilizar a ferramenta da maneira que eu sempre sonhei com que ela fosse utilizada, que é jogos hardcores que ficam melhores com a utilização do Kinect, como a gente viu no Mass Effect 3. Mas aí o Mass Effect 3 vai ser pouca coisa, sabe? Vai ser... Mas esse é o ponto. Esse é o ponto mesmo, porque daí tu vai... Eu entendo o que tu quer dizer. Eu tenho Forza. Forza, acho que é só os menus que tu mexe. Não, sim. Forza eu jogo todo. Com o Kinect. Pode jogar controle como com o Kinect. Mas é uma porcaria, né? Porque, tipo, né, pra um jogo como Forza, que você precisa de precisão, tipo, jogar com os seus braços arqueados, assim, tipo... coisas que pra você fazer uma curva certa, você tem que acertar milímetros, tá ligado? Não é tão legal. Por isso que eu sempre falo do Mass Effect 3, porque eu falo, cara, essa é a utilização que pra mim o Kinect vai brilhar, cara. Que é você tá lá jogando o seu jogo normal, e aí você dá um comando de voz, você faz um sabe, você dá aquela chacoalhadinha na mão pra falar pro seu amigo ir pra pilastra direita. E esse tipo de utilização sutil dentro de jogos que podem muito bem ser jogados apenas com controle, pra mim valem o dispositivo, cara. Tipo, é uma coisa nova, que, pô, né? Vai misturar os dois. Acho que dá mais imersão pra ti, sabe? Exatamente. Imagina, você tá lá, tipo, lutando contra um Reaper, aquela coisa foda, tal. Aí você vai, tipo, tá ali, direita, filha da puta! E aí a mina vai pra direita, usa a magia tal, e aí a mina usa, você... Mano, você tá lá dentro, cara. Acho que vai ser legal. Não, porque assim, ó, eu nunca joguei de dança no Kinect, mas deve ser sensacional. É muito legal. Sensacional. A única experiência que eu tive com o Kinect foi terrível, que eu joguei um joguinho de corrida tipo Mario Kart com os bonequinhos. Eu não lembro o nome, eu achei ridículo. Aquele que é horrível. Constrangedor, assim, de não pode ser isso, Kinect. Por mais que eu prefira, historicamente, mas coisas da Sony, e mesmo assim, que muitas vezes eu até falo mais de sacanagem das coisas do Xbox e tal, mas eu não, quero ver quem é esse Kinect, sou curiosíssimo. Não, mas o pessoal... E foi uma experiência horrível. Não, mas daí também, porque tu jogou o Wii já, né? Sim, joguei o Wii já. Pega muito. Aí pessoas que não jogam videogame, minha namorada. Eu vou comprar um videogame, o que tu quer pra jogar comigo, né? Porque eu não vou jogar sozinho o Play 3 só. Dance Central, Central Dance. Aí, ó, a namorada do Lanzone joga direto com ele o Kinect. A mesma coisa comigo, ela jogava direto comigo o Wii. Sim. A Mario Kart, vamos jogar. Sim. O Sport. Com certeza. Pra esse público funciona. Pra ti pode ser horrível aquele jogo. Sim, mas aquele lado da sua vidinha, com certeza. Vai dar pro meu primo de 12 anos jogar e vai ser funcionar. A maior experiência que eu tive de inclusão gamística, digamos, da sociedade, foi levar o Wii na casa da minha namorada e meu sogro jogar boliche. Meu sogro, que tem até a quarta série, foi da colônia até 30 e poucos anos, e ele joga boliche melhor que todo mundo. Ninguém joga melhor que ele. Isso que é o... E ele nunca colocou a mão num videogame. Ele vai lá no Wii e joga tudo bem, saca? Isso que é interessante dessa leva. Então eu descobri por quê, porque o meu Wii tá meio abandonado. Por quê? O do carro lá é o Kinect Joyride. Cara, eu acho que tem um outro problema criado aí. A inclusão foi feita, né? A inclusão foi feita dessas pessoas que não jogavam. Foi feita pro Wii. Agora, se tu chegasse pro teu sogro e mostrasse assim, olha que tri esse outro aqui, ele vai querer jogar o outro, sabe? Mas o pessoal não... Vamos dizer o Kinect. Não, tem esse outro videogame que é melhor, mais moderno, mais bonito. E tem esse outro jogo. Tá faltando esse jogo pra incluir, assim. Sim. Não sei, cara. O Kinect tá... Eu acho que ele vai bem. Pessoas que eu... Não, que eu falo, assim... Na cara, assim, ó. Gurias, assim, que tu fala... Ah, tu fala de videogame no teu site. Tu já jogou Kinect? Bah, Kinect deve ser a melhor coisa do mundo, deve sabe? Ser. Não, todo é que mundo assim, fala. Ó. Outra coisa ali que o Caio falou do Mass Effect 3, essa inclusão sutil do jogo vai ser interessante. Tanto que tem um novo Fable, que já o Molinho já falou que não é on rails. Não sei se é mentira dele. É, eu também, eu acho que é on rails, cara. Vai ter o Fable que vai ser ali com o Kinect. Peter Molinho que me filou um cigarro na E3, cara, um dos pontos altos da minha vida. Que massa, velho. Eu acho assim, eu acho que, Peter que a inclusão, a melhor inclusão pra qualquer tipo de pessoa jogos comuns, assim. Eu acho que não é nem a dança. É jogo comum. É tu colocar o ping-pong. Porque, tipo, o teu pai, pelo nível de educação que ele tem, ele já viu o jogo ping-pong, já jogou uma vez ping-pong. É o boliche, é o tiro. Tipo, são coisas que qualquer pessoa, pelo menos, já viu e já se interessou alguma vez na vida. Então, é a coisa mais fácil, é esses jogos mais comuns do dia a dia, colocar no videogame. Com outras cabeças, né? Exatamente. Tem que pensar simples. E os sensores de movimento, eles basicamente, eles fazem uma ponte entre um pessoal que não joga nada e o videogame. Por quê? Porque faz muito mais sentido na cabeça de um leigo que nunca... Por que que esse botão pula? Por que que eu não posso pular? É. Se o jogo vai e te oferece isso, tipo, ó, se você pular, o cara pula. Tipo, por que tanta gente pega um controle de 64, Super NES e mexia pro lado, sabe? Jogando corrida, vai pro lado e empurrava o controle. Por quê? Então, tipo, é que assim, por mais que, nossa, videogames vão muito bem, obrigado, faturam mais que o cinema, blá, blá, blá, blá, blá, porque realmente eles estão atraindo público novo. Pessoas que até alguns anos atrás, eles nem sonhariam em jogar videogame. Por isso que diriam e que assim. Hoje, e que hoje eles podem, por quê? Porque, sei lá, a Nintendo começou com isso de simplificar, de mostrar pra essas pessoas que falam, olha, a gente sabe essa coisa que todo mundo faz e todo mundo fala que é super legal, mas que quando te deram um controle na mão, você nunca falou, você falou, what the fuck, que é isso? Por que que isso aqui faz sentido? Pra gente faz sentido porque a gente veio, tipo, desde pequeno, com o controle na mão e a gente já entendeu a regra do jogo desde lá de trás. Claro. É a mesma coisa que você, eu vou dar um exemplo muito imbecil, mas eu dei um micro-ondas pra minha avó, eu tava me sentindo o melhor neto do mundo, tá ligado? Eu falei, vó, isso aqui vai te ajudar pra caralho na cozinha e vai te facilitar as coisas. Tá pegando poeira. Por quê? Porque ela não faz sentido na cabeça dela tu apertar um botão e, tipo, e colocar... na cabeça dela, ela não entende a regra do micro-ondas. De que, tipo... Se eu colocar um minuto, ele vai esquentar tanto. Se eu colocar dois, ele vai esquentar tanto. Não, ela sabe a regra do fogão. Que é, se eu fizer a comida desse jeito, ela vai ficar de tal jeito, entendeu? Então, tipo, quando você coloca os sensores de movimento, que mais ou menos recriam ações que você faz no seu dia a dia, por mais que ninguém saia por aí brandando uma espada. Mas, porra, pra brandir uma espada, eu tenho que segurar aquela parada e fazer o movimento na minha frente. Porra, o cara tá fazendo movimento na minha frente igual eu tô fazendo. Então, pô, eu entendi. Qual que é a próxima regra? Esse foi o lance do esportes, né? Todo mundo fala que é extremamente simples, mas é extremamente simples pra dar na cara, né, cara? E pra ser totalmente ali, né? Meu, sim, isso aqui é simples. E a pessoa vai e joga um esportes. E, ok, eu entendi o esportes. Aí você pode muito bem passar um jogo mais complexo pra ela, tá ligado? Não, que nem eu vi Jô Soares jogando Kinect. Outro dia, se alguém viu isso aí, dormiu triste que nem eu. Veio um cara que coleciona videogames, que ele tá organizando um troço em São Paulo. Desculpa, mas eu não sei quem é. Eu acho que era o mesmo que faz a Brasil Game Show, meu Deus do céu. Esse aí. Eu esqueci o nome dele, mas eu sei quem é. É, ele coleciona todos os videogames. É o Frajola da vida real, né? Porque o Frajola é virtual. Aí o cara, eu pensei, meu Deus, o cara vai mostrar aqueles videogames da Bandai, cara. Todo mundo sabe que eu sou tricurioso com essas coisas, né? E com esse videogame perdido, com esse videogame que não funcionou, o cara vai mostrar tal coisa. A coisa mais interessante que ele mostrou foi o Virtual Boy, que ele só falou, esse videogame aqui foi um fracasso. E aí o Jô Soares quis jogar Kinect. Cara, o Jô Soares, ele olhou pra tela e pediu, eu sou o quê? Aí o cara falou, você é esse gordinho pulando, ele. Tá, o que eu tenho que fazer? você tem que virar o corpo pra pegar as bolas. Aí o João Salles não entendeu. Porque tinha muita coisa, sabe, na tela. Então o Wii pegou essa coisa simples. Não, tá tão na cara. Não, não. A simplicidade tem que estar na cara, sabe? Aí tem que partir disso aí. Se ele mostrasse um esportes na cara do João Salles ia na hora aprender a jogar. Falta essa coisinha. Não, falta essa coisinha. Eu acho que sempre falta essa coisinha. É, mas aqui tu fala Brasil ainda, né? Acho que lá fora o pessoal tem mais educação pra isso. Não, cara. Sei, eu acho que é assim. Aqui eu acho que o pessoal é meio contra ainda videogame. Essa parada de jogar videogame. É. Ainda mais o Jô Soares. Ah, o Jô Soares é uma pessoa culta, não sei o quê. Dá um videogame Polyglot. Pra ele, o cara não sabe nem jogar Kinect, sabe? Sim. Que a minha prima de 2 anos sabe. Tá, mas ligado? O Wii ele já saberia, saca? Eu acho, sim, que isso é um negócio. Essa simples, esse toquezinho, tem uma coisa que falta aí. Pode que ser. Eu sempre digo pode que ser. Eu acho que só poucas coisas conseguem captar aí, sabe? Poucas produtoras, poucas coisas conseguem mexer ali. Uma coisa que me deixou puto outro dia, que eu tava na firma almoçando, meu almoço é das 11 ao meio-dia. Aí tinha um programa, não sei se é Record, se é Band, que é um canal de comida. Tem um cara que cozinha lá. Cara, eu vi isso, dos caras jogando Kinect e tal. Não, trouxeram, não, era o Wii aquele dia. Ah, não sei. Daí o cara, era tipo propaganda, né? Ó, traz o teu, ó, tua loja aqui, vamos divulgar o que tu vende. Sim, eu acho que eu vi, mas isso. Mas era o Wii. Aí o cara chegou e disse, ó, vou mostrar como funciona o Wii Sports. Ah, mas vamos jogar em dois. Não, mas em dois não funciona. Dois não é, só pra um. O cara começou a jogar o de boliche e o de tênis e não dá pra dois. Mas como assim não dá pra dois? Tá, mas é pra quê? Foi falha da propaganda. É, né? Foi falha da propaganda. Aí já vendeu errado, né? O cara entra lá pra apresentar um negócio desse e vai aí espantar. Aí o paizão viu, ô, meu Deus, que videogame massa, vou dar. É paizão, cara. O paizão compra pra caralho. Paizão, sim, porque o paizão lá, o meu ex-sou comprou pro meu ex-cunhado lá um PSP. Sabe quanto o cara pagou? 900 pila. Nossa. E tipo, achou que tava fazendo um grande negócio. Um grande negócio, sabe? Daí ele veio pedir, Basics, tem desbloqueio? Não, tem a versão muito nova, não vai rolar. Ele, puta que pariu, sabe? Eu falei, pede pra mim antes de comprar essas coisas. Não, não, mas, meu, eu já vi um cara vendendo um Wii num shopping falando que rodava Blu-ray. Sim, sim, falei, aí tá, normal. Mas é paizão. Paizão que entende isso aí. Eu cheguei com aí eu loja. Cheguei pro cara, assim, tipo, o maluco... Foi pagar, tá ligado? Aí o cara, não, peraí que eu vou pegar a máquina do cartão. Aí eu cheguei pra ele assim e falei, ó, desculpa me intrometer no seu negócio e tal, não sei o que tem, mas o Wii, ele não roda nem DVD, cara. Tipo, de filme, você precisa destravar ele de uma maneira tal, X, ele não roda nem filme, cara. Aí o cara, não, mas tá falando que roda Blu-ray? Não, ele não roda. Tipo, desculpa, mas o cara ele falou tá, porque tá tentando a luzinha era passar azul. A perna. Não, mas isso aí, que nem eu fui comprar TV, aí salvou a vida de alguém. Porra. Que nem eu fui comprar TV, eu pedi pra mulher, tem a taxa de atualização é 120 Hz? Ela mandou pra mim. Tem, todas essas são. Eu disse, não, tenho certeza que essa aqui não é, porque essa aqui é não bizarro, é nem HD, cara, essa merda. Isso é bizarro. E ela, não, mas é HD sim, olha aqui, ó. A HD, ó. Eu disse, tu não tá falando com um cara que não entende nada. Então, ou tu me traz alguém que sabe me vender isso aqui, ou tu só me dá o manual e a lista de qual que são que eu vou escolher sozinho. Não, e ela, não, vou chamar a Grace. A Grace era minha vendedora. Aí a mulher sacava, ela disse, não, essa aqui a taxa de atualização é baixa. É bizarro, e aí, só que o paizão ia comprar. O paizão, meu Deus, não, TV Barbosa, grande. Nenhum vendedor não, sabe. Não, não é só em Barbosa. Fui pra Porto Alegre, eu lembro que a gente foi ver de TV 3D na Colombo, assim, loja gigantesca lá de Porto. Tá. Vamos ver qual que é do 3D, né, que eu não sei o que eu queria comprar. Eu pedi, tá, e essa tem a opção tal, mas eu não sabia falar nada, sim, sabe? Ah, mas é 3D, mas tá, e o canal 3D, sabe que a rede TV tem 3D já. Não, não, no Brasil não existe isso é novidade, sabe? Cara, eu fiquei puto, sabe? Não. Porque meu sogro acreditou nela. Cara, qualquer porque, lugar. Tipo, não tem 3D. Eu fui eu na... Falei, cara, tem, sabe? É bizarro. Isso sabe? É um problema, é muito foda, cara. Ainda bem que a gente tá salvo, que nossa geração vai salvar o mundo daqui um tempo, porque não vai ter mais paizão, né? Porque vai ser todo a gente mundo... vai ser o paizão, né? Sim, mas a gente vai ser ligado, então a gente vai ter noção do que a gente vai comprar. Sim. E aí eu fui no iPlace ali, em Caxias do Sul, e aí eu pedi pro cara, disse, cara, esse mouse aqui, aquele mouse, ou aquele que tem um negócio de swipe, eu pedi uns negocinhos assim, o cara, tem, disse, não, peraí, tu tem certeza? Tem, eu disse, cara, tu é treinado pra trabalhar nessa loja, é tri-rígido dos troços pra tu trabalhar aqui, tu tem certeza que tem? Porque eu tô perguntando que eu não achei no site, peraí que eu vou perguntar pro gerente, aí veio o gerente, um negão de óculos, né? Com umas calças muito estranhas, esse manja. Quando o cara vem mal vestido, ele manja muito. Né? E aí ele falou, não tem. Então, ali, mesmo uma loja treinada, foda. Então, não vai ter mais paizão. Daqui a 10 anos, não, quando vai, nós seremos os paizão, vamos chegar. Porque, porra, do mesmo jeito que a gente tá aqui, tipo, Skype, computador, tal. Tem o tiozinho na rua que, tipo, a maior tecnologia que ele tem na casa dele é uma TV de tubo 14 polegadas pra assistir a Globo, cara. Então, tipo, sempre vai ter. Eu acho que, mas eu acho que a nossa escala vai ser diferente daqui a uns anos. Acho que vai ser... Que nem quando diferente. Eu entrei na loja lá pra ver os jogos de Play 3, né? Tava 99. Tinha o God of War 3, Uncharted 2, Heavy Rain, 99. Aí tinha o Gran Turismo. Aí o Gran Turismo tava 198. Daí eu pedi pra moça, mas por que que isso aqui custa 190? Porque é o dobro, não sei o que. E eles, bah, eu não sei, não sei. Aí foi ver com outra vendedora. Disse, ah, ela pegou a caixinha e olhou assim, ah, mas porque esse é 3D. É. Olha ali, não aí, sabia. Parabéns, eu, parabéns. Olhou a caixinha, né? Ó, ela 3D, olhou a caixinha. Por isso, a gente já falou bastante sobre os consoles, falou bastante sobre o PlayStation 3, sobre o Vita, sobre o 3DS, sobre o que eles são, o que eles podem oferecer. E eu queria saber de vocês, pra pessoa que tá... Porque, meu, muita gente pergunta, sabe? Tipo, muita. No Twitter, e manda e-mail e fala, cara, eu quero comprar um videogame, não sei como é que funciona e tal. Lá no IG, inclusive, fazendo um merchan aqui, a gente preparou um material bacana pra esse cara que... Eu vi. Que é o guia do iniciante, né? E também tem o nosso teste lá sobre qual o melhor videogame pra você, que a gente faz um teste lá e tal. Então, tipo, a gente, do mesmo jeito que vocês, nós recebemos muito essas perguntas, porque é uma galera que tá sedenta de entrar no mercado pra comprar um videogame e tal, e não sabe por onde começar. Então, o que que vocês acham, assim? Olha, vou só analisando o mercado agora. É, agora. Analisando o que a gente tem no mercado agora. Analisando é, que o cara tem o dinheiro na mão, vai pagar vem, a vista. Não, agora. É, agora. Só que assim, existem exemplos e exemplos, né? Eu vou citar o meu, eu encontrei um cara na VGL e ele era amigo do Hillian, do ArgCast. Ele chegou, Six, tu que tem um podcast de videogame, qual comprar agora? Eu quero jogar. Vocês falam tanto disso, que eu sou da era do SNES, tá? Tanto que o público da VGL é esse pessoal da mais das antigas, né? Ele ficou puto porque tocou Mass Effect, tocou StarCraft 2, o cara não entendia porra nenhuma, sabe? Eu ficaria puto. E aí, eu falei, cara, videogame novo, tu tem namorada? Eu falei pra ele, tenho. Então tu compra um Kinect Action Wii. Se tu quer jogar sozinho, tu compra um Play 3. Eu falei isso pra ele, sabe? Ele ficou, não, mas pera aí, me explica. Eu falei, tá, um dia eu vou fazer um cast sobre isso, mas a questão é a seguinte: tu quer jogar com ela ou tu quer jogar sozinho? Tu quer jogar com teu pai, tu quer jogar com tua mãe, tu mora sozinho? O que que tu quer? Tu quer se divertir? Tu prefere tipo de jogo? Por isso que é legal esse lance aí que o Ig fez aí do Caio, até vou pôr o link do post, que responde essas perguntas mais simples e básicas pra um cara que quer comprar um videogame novo, sabe? O que que tu quer jogar? Tu quer, gosta de sangue? Gosta de porrada? Queria um frajol, gosta de tiro desacerebrado? Compra uma vai pra jogar Gears, sabe? Gosta de dançar, tu quer se movimentar jogando, compra um Wii ou um Kinect, tem tudo isso, sabe? Mas assim, eu se fosse hoje falar pra alguém, eu acho que o pessoal, acho que seria mais legal, olha só, comprar um Kinect e um Xbox, tá. Porque tem as duas opções, tem o hardcore e tem a dança, tem a palhaçada de isso, esporte, isso que eu ia falar, eu acho que tem a esquerda, o meio e a direita. Claro. Se o cara quer, eu quero mais um, eu não tenho muito tempo pra jogar, eu quero mais me divertir com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha mãe, com a minha avó, com o tio, compra o Nintendo Wii. Tá, eu quero me divertir com os meus amigos, mas também eu jogava nas antigas, eu gosto daqueles jogos mais sérios e tal, assim, compra um Xbox. Não, eu quero jogar pra mim, eu gosto de assistir filmes que eu acho legal, aí e tal, compra um Play 3, que inclusive tem o Blu-ray. Eu acho que é por aí, sabe? Eu já penso diferente do Fuca, eu acho que o teu pensamento está seguindo uma linha correta, ok? Porém, é o seguinte, tem um fator muito importante aí, que veio da pergunta do amigo do Six, que é o fator retrô. Fator retrô, a pessoa, que eu joguei de videogame? Minha namorada, tá? Chegou a dizer, eu adorava jogar Mario. Tem Mario? Disse, isso. Tu tá namorando com o cara certo. Falei, tá. Põe minha calça de volta e vamos ver esse jogo. Por que comprei o Wii na época que eu tava namorando? Por causa da namorada. O que que tu jogava? Bah, o irmão dela jogava Mario no 64 e todas essas coisas. Tem Sonic e Mario? Tem Mario, vamos jogar Mario. O que a gente mais jogou era Just Dance, era Mario Kart e aquele New Super Mario Bros. Em 2, sabe? Sim. Eu falava, tu morre enquanto eu pego as moedas secretas. E tipo, ela se divertia pra caralho eu morrendo. Sim. Pra eu pegar as moedas secretas. Mas essa questão, até não tô incluindo nesse meu pensamento a questão namorado ou segundo player, que é é muito importante nas coisas da Nintendo, principalmente, né? Mas assim, ó, tá, o cara vai querer jogar, comprar uma... Ele, ah, jogava uma vez, mas agora eu quero pegar direto e jogar videogame. Ele vai demorar pra curtir, vai demorar, o Xbox. Vai demorar pra curtir um Uncharted, vai demorar, sabe? Mas o Play 3 eu acho mais ainda, porque o Play 3, ele é atrativo. E existe gente assim. Ele é mais, sabe, atrativo pelo Blu-ray e pelas coisas, e por ser PlayStation, porque já é uma marca mais consolidada. Ah, o Xbox, que jogo tem? Ah, Mass Effect. Ah, não sei o que quer. Não sei. Aí o Play 3 tem God of War, que já é, por incrível que pareça, que seja uma coisa gamer. Muita gente que nunca jogou, que o meu irmão, assim, que jogava Play 1, nunca jogou, sabe o que é God of War. É por verdade, mais que seja. É verdade. Então, o Play 3 consegue ser mais atrativo. Eu acho que o Xbox, o Play 3 tem forte, ele tem jogos exclusivos muito fortes. É. Mas eu acho que tem, eu não, cara, até ano passado eu não acreditava que tinha gente que não sabia o que era videogame, assim, pra jogar. Ou era nós, gamers, assim, que até é uma palavra estranha, gamers, eu, tu, Caio, Eric, o pessoal que tem site, que tem podcast, que tá no Twitter analisando isso todo dia, ou que é jornalista de games, no caso do Caio e do pessoal aí. Mas tem o pessoal que joga e que sabe, que joga desde da criancinha, né? Joga Atari, joga tudo. E é bizarro ter esse pessoal, tipo teu irmão, que jogou o Play 1 e abandonou, sabe? Porque, sei lá, sim, ele cresceu, ele foi casar, ele tem filho, caralho, ele tem, mora sozinho e tudo mais, teve outra responsabilidade na vida e ele esqueceu o videogame. Sim. E ele vai voltar hoje do nada, ele não vai pegar isso aí, sabe? Ele, por exemplo, é o caso do meu irmão, o Diogo, ele então joga jogos que agrada. O Diogo é bizarro, o Diogo é um caso bizarro. Ele jogava RPG japonês, velho. Ele Sonic terminou grande em japonês, velho. Grande, o Chrono Cross. Ele terminou tanto jogo em japonês, então, RPG. Vê, e agora já... que dá pra ele um jogo, ele... Ah, é muito complicado. São pessoas, são humanos, né? Como já diria, Oficina G3, são humanos. É que tem muita gente que não enxerga o videogame como o foco principal do entretenimento deles. É mais um da lista do que eles têm. Tipo, quando chove, né? Ah, tá. Sim, às vezes, sei lá, o cara que joga o videogame, ao mesmo tempo ele é tarado por assistir filme, ele vai ler um livro, ele vai, sei lá, assistir uma partida de futebol com os amigos. Acredito que todos nós aqui, se a gente for fazer de uma maneira empírica, se a gente for colocar, tipo, o videogame, ele tá no topo, ele é o foco. Se eu tenho um tempo livre, qual que é a minha primeira opção? Pô, vou jogar um videogame, vou pegar um jogo que eu não terminei ainda e tal. Ah, mas se eu não tiver na vibe naquele momento, aí sim, eu vou ler um livro, eu vou, sei lá, tipo, assistir um filme e tal. É meio que o entretenimento principal é o videogame, mas tem muita gente em que o videogame não é o ator principal do filme deles, tá ligado? Então, pra falar com essas pessoas que é complicado, porque você é um caso muito específico, cada um. Você tem que chegar na pessoa e basicamente, que nem a gente tentou fazer com aquele questionário, e falar, velho, você quer um videogame pra quê? Ah, porque eu quero jogar com os amigos, ou porque eu quero matar um tempo numa fila de banco, ou porque eu quero, sabe? Cada pessoa tem o seu caso particular. E é por isso que a gente criou aquele questionário, porque a gente falou, pô, vamos tentar fazer, mesmo que não dê, né, pra ser completo de uma maneira individualista ao máximo, vamos tentar um pouco, dar um pouco de noção pra esse cara. Tipo, eu quero uma coisa assim, assim, assim. Pô, como é que é tua casa? Ah, ela tem bastante espaço. Ou, não, ela não tem espaço nenhum. Bacana. Nisso, nessas pequenas respostas, você começa a falar pro cara e falar, isso aqui é melhor pra você, isso aqui não é tão melhor. Por mais que, tipo, eu, Caio Corraine, eu acredito que o que define um videogame... Eu não acredito que tenha, tipo, esse é melhor que esse. Eu realmente não acredito nisso, cara. Pelo fato de ser um profissional e também de, tipo, de ter aprendido a não ser ista com o tempo. Sou nintendista, sonista, caixista, não sou nada. Eu sou uma pessoa que gosta de videogame. Então, pra mim, a coisa principal, quando eu falo pra pessoa, eu falo, que jogos que você quer jogar? Pô, eu gosto de God of War. Beleza, vai comprar um PlayStation 3. Não, porque eu acho que eu quero um de tiro, tal, sei que tem um... Eu vi aquilo lá do Gears of War, 360. Eu julgo o console ideal pra pessoa pelos jogos exclusivos. Ah, tá certo. De tipo, só um minuto, o que essa minuto. Pessoa quer jogar, tá ligado? Mas o Caio tá totalmente certo aí, o que ele falou. Eu acho que assim, um teste que a pessoa pode fazer. A pessoa não sabe, você é ouvinte, né? Você ouve porque acha o Six super engraçado, o Six tem o Fuka tem a voz sexy e você fica animadão. Então, não, mas você não sabe qual videogame comprar. Eu acho que o teste é o seguinte: vai no aí aqui não tem, né? Mas acho que ali em São Paulo deve ter por aí. Aquelas locadoras de videogame, né? Eles alugam um videogame pra ti. Então pega um videogame cada semana e uns 5 jogos ícones e joga. O que tu se sentir melhor é isso aí. Porque não adianta o cara pode dizer, bah, eu adoro tiro, adoro guerra, não sei o que. Bah, porque assim, ah, né, compra o Xbox. Aí o cara compra assim, não se sentiu à vontade. Sei lá, existem coisas assim. Não, mas assim, com o podcast, todo mundo aqui aprendeu a ser mais imparcial. No começo era, cara, tudo tem os seus gostos, né? Claro, tu jogos do Mario, eu prefiro jogos assim. Mas todo mundo aprendeu a gostar de tudo, sabe? No começo não era tão assim. Todo mundo era um pouco ista. Isso é o legal disso, mas o interessante também é pegar, isso que tu falou dos videogames, o cara pegar. Mas acho que não é só isso, Júlio. O cara tem que pensar em muita coisa antes. Eles nunca vão ficar satisfeitos. Não vão, não tá satisfeito nunca, cara. Ele joga lá o Killzone, ele termina o Killzone. Ah, muito curto o Killzone, tipo, tem 4 horas de jogo. Joga o multiplayer. Ah, mas eu não tenho net, assim, tão boa pra jogar. Agora eu quero um Xbox. Não, aí o cara jogou... Ele vende o Play 3, daí ele compra o Xbox, daí passa um mês, ele termina o Gears, ele... Ah, mas o Xbox é uma merda, não tem jogo legal, vou comprar um ID. Ele joga o ID. Ah, mas esses gráficos de criança, ele tá sempre reclamando, sabe? Não, é isso aí. Aí o cara jogou Donkey Kong 1, quando era criança, disse, meu Deus, tem Donkey Kong 3, preciso comprar o videogame. Aí ele compra, ah, mas só tem esse jogo. É, é bizarro, cara. Eu acho que... Ah, mas gente é meio... Gente assim, você não pode levar com padrão. Não, claro, sempre tem, não adianta. Mas é que sempre tem, sabe? Cara, tem e o público de videogame é o público mais assustador e o seguinte. É, e o seguinte... Sim, sim, eu concordo com isso. O que eu vou falar pode ser, parece simplista e idiota, porém não é. Não tem certo e errado, cara. Não, não tem não, melhor não, ou pior. Existe saca. A confiança também. Sempre tipo, falo pra vocês, é aquilo que tu se sentir melhor, fazendo tudo isso que todo mundo comentou aqui, é aquele que tu se sentir melhor, que tu achar mais coisas positivas do que negativas. É isso aí. O final é isso aí, mas eu tenho uma dúvida que permanece, pelo menos no Brasil, falando em terras brasileiras aí, pro Caio, pro Eric, todo mundo aqui. Ah, tá. Que pesa bastante a questão financeira, tu vai dizer? Sim, também. Sim. Mas uma coisa que eu quero chegar é portáteis. Ok. Quem compra portáteis no Brasil somos nós, né? Os jogadores de videogame. É difícil. Não sei se o pessoal, assim, mais em off, compraria um 3DS. Eu tenho certeza... Eu tenho certeza que mais de 90% das pessoas que compram portáteis já tem um console tradicional em casa. Também eu também tenho essa ideia. Eu acho que é isso, sabe? Tu vai, porque vai é uma coisa a mais pra jogar. Vai oferecer um portátil pra alguém que não é assim, que não é, sei lá, hardcore, assim, no jeito de falar, que joga direto e tal, que tem a mídia, não, eu não sei se vai jogar, sabe? É que portátil tem muito mais cara daquela coisa de 1991, que é videogame e brinquedo. Aí, porque aqui, ele pega na mão... Aqui, aqui. Japão, saca. Pelo que eu vejo aí, pega no Japão, o metrô é lotado de gente jogando, sim, sei lá, Vita, os vovô jogando caramba. XL. Sim, ah, sim, é, sim. É bizarro, isso é uma questão cultural estranha, né, se for analisar aqui no Brasil. É, mas é, pro pessoal que é, sei lá, tipo, que não é gamer e que é uma coisa portátil, eu falo, velho, compra um iPhone. Claro, isso aí, compra um iPhone. É, isso aí. Tipo, você vai ter uma parada que vai fazer 1 bilhão de outras coisas e vai ter os joguinhos que você vai querer. Ou faz, cara, que nem, tipo, meus amigos, tem um iPhone e não usa pra nada, usa que nem qualquer outro celular, né? Gastou 2 mil pra comprar troço e usa, nossa, pra tirar foto. Nossa, velho, sério, não, eu lembro que quando eu tava voltando do Rio de Janeiro, nessa última vez que eu fui lá, foi pra lá, pra Brasil Game Show, eu sentei do lado de um tio, que ele, sei lá, ele tava usando um chapéu de cowboy, tá ligado? Então eu já desconsidero o cara completamente. Aí, ele tinha um iPhone 4 branco, tinha acabado de sair, tá ligado? O iPhone 4 branco. Eu olhei assim, eu falei, caralho, né, velho? Tipo, eu adoro tecnologia e eu tenho um celular de 50 conto. Mas beleza. Aí ele tá lá, tipo, com o iPhone... E o maluco não sabia mexer na parada, tá ligado? Você via que ele apertava os botões, ele parecia... Ele achava que eram botões. Que ele clicava, ele colocava o dedo no ícone, ele apertava tão forte que o ícone começava a tremer, tá ligado? Quando você vai apagar. Sim, sim. Uhum. Porque o cara, sei lá, o cara achava que tinha que apertar forte, tá ligado? E aí eu fiquei meio triste, tá ligado? Porque, tipo, sei lá, é um cara que, sei lá, deve ter fazenda, deve ter uma puta de uma grana e compra essas paradas porque, sei lá, o sobrinho falou que é legal e não vai aproveitar, tá ligado? Aí, sei lá, o vendedor falou, esse público tá, aí, isso aqui que o pessoal tá comprando hoje, ele tá, beleza, me dá aqui. Esse público aí nunca compraria um portátil, né? Por mais que ele dizia, eu queria jogar joguinho porque eu tenho que fazer uma viagem de 3 horas todos os dias no metrô. Nunca. Meu pai que comprou um Nokia N98, quando era lançamento, lá. É, eu lembro. Até hoje ele não sabe mexer naquilo lá. Aí comprou. Tem GPS, tem um monte. Tem menu lá que até eu me perco. E ele quis comprar porque era o último modelo da Nokia. Teu pai tem um Play 3 e nunca jogou? Nunca jogou. Só. Aí que tá, sabe? Ele botou o Play 3 pra botar um CD com fotos de bicho. Pra botar em alta resolução na TV da LCD. É. Claro, é isso aí, sabe? Sensacional. Eu acho isso sensacional, cara. Tipo, porra, o que, que você vai falar pra uma pessoa dessa? Que ela tá errada? Cara, não? Queria dizer, eu compro um DVD pra isso. Ele disse, não, eu quero uma coisa melhor. Quero uma coisa, a última geração. Ele não vende o Play 3. Porque ele sabe que é de última geração, que é uma parada que todo mundo baba ovo. E tu fala, pô, Zeca, me vende o Play 3. Não, eu comprei. Pra ficar aqui, saca? Não, porque é a última geração. Eu tinha negociado um computador usado, que dá pra rodar jogo, tá? Você lembra? Eu comprei. Eu lembro. Mostrei pra ele, ó, roda vídeo, dá pra botar as fotos, é bem mais prático. Mas tudo. É um computador, não, eu vou ele comprar. Não vai querer um computador. Eu te compro de tio, ele me pagou R$1.000 pro computador. Mas não vai vender o Play. E não vendeu o Play. Isso é como, é engraçado, sabe? Eu queria expor. As pessoas são simples e tu entende esse lado delas, né? Que elas querem mostrar isso pras outras pessoas. Quer mostrar que é moderno. É porque agrega isso, valor a ela, tá isso, ligado? Cara. Agrega valor à pessoa. Sei lá, tipo, eu acho isso, querendo ou não, eu acho isso até um pouquinho errado. Porque quando você compra, sei lá, uma parada fodona pra agregar valor a você e não pela funcionalidade da coisa. Mas ok, eu não sou ninguém pra julgar ninguém, tá ligado? Se eu fosse podre de rico, eu ia comprar, tipo, tá ligado? Uma Ferrari pra jogar no pra colocar naquele compressor de metal, tá ligado? É, tá certo. Deixa aqui eu expor um outro quesito que eu sempre, quando penso essas coisas, escolher videogame, eu acho importante, que eu vejo transparecer em mim, eu, Fuca, que é o grande quesito da confiança. Ai, meu Deus. Todo mundo pensa que é o ismo, confundem, mas não é assim. Cara, o cara tem R$600, ele quer comprar um videogame, mas ele só tem R$600, ele vai ficar 3 anos sem ganhar dinheiro. O Fuca com certeza compraria um videogame da Sony. Tô certo ou errado, Augusto? Muito provavelmente. Sim. E eu... com certeza compraria uma coisa da Nintendo pela confiança. É que tá. Quem comprou o Wii, aquela vez que... Oh, o Six não vai comprar o Wii nunca. O cara tá, começou a trabalhar, tá ganhando bem, não vai comprar o Wii. O primeiro jogo que eu comprei foi o Wii. Porque já tava consolidado no mercado, era uma parada que tinha uns jogos interessantes que eu queria jogar. Eu sabia que ia sair Metroid, sabia que ia sair Donkey Kong. E falei, cara, é agora, sabe? É o momento. Comprei ano passado, mas comprei. Pô, no meu caso, eu, na nova geração, foi o primeiro. Claro. Tu não. Vê, né? Sim, mas essa questão espera, que eu falo é isso aí, sai os três videogames novos, o Wii U, o Play 9 e o Xbox 200 mil. Aí chega lá assim na E3, Fuca, chega um cara assim, né, Fuca, eu sou secreto, tá, eu quero que tu me teste esses videogames, tu vai receber os jogos todos um ano antes, que na verdade a indústria mente e todos os jogos saem e estão prontos um ano antes, a gente só engana vocês, rapazes, e eu quero que tu teste e me diz o que tu acha, tu tem esses três videogames pra escolher. O cara ia ter um que ele ia escolher. E essa é a questão da confiança, sabe? Também envolve muito isso aí. O pessoal fala, não sei o quê, porque é isso, tá? Tem a questão da confiança. O cara confia que vai sair um troço bacana ali. Sim, sim, mas sim. Eu fui direto no PlayStation 3, porque eu tive uma experiência tão boa com o PlayStation 1, com o PlayStation 2, que eu falei, velho, tipo, por que que eu vou apostar na Microsoft, que tá entrando no mercado agora, ou na Nintendo, que eu acho que não vai oferecer uma experiência satisfatória para mim, um jogador hardcore. Eu falei, velho, eu vou no Play 3. Não que, tipo, eu olhasse pra ele e falasse, nossa, ele é muito melhor. Não, ele só é o que eu confio. Tanto que tem muita gente que, tipo, que aí está de marca e não é nem de videogame, é de computador, é de celular, é de... É. Você vai... É, meio que você associa, como vocês mesmos disseram, a confiança, aquele negócio. O que já me deu uma experiência boa, tal. Beleza, então vamos ver o que tal tá fazendo agora. E aí tem muita gente que pensa assim mesmo, tem muita gente que pensa assim. É, eu concordo. A maioria do pessoal, a gente já citou exemplos e exemplos, né? Mas, e Caio, tua opinião então é essa, né? Não tem o que fazer, tem que pegar. Eu acho que tu falou as perguntas certas, tu fez as perguntas certas pro pessoal aí começar... desde o tamanho da tua casa, da tua sala, no que tu quer gastar, no que tu quer fazer. Resumindo, pra, né? resumir e fazer. Talvez eu queira isso, talvez o teu perfil de videogame seja comprar ele. E não esqueça o fator retrô, que é importante. Isso aí. Buy all the games! É, mas sei lá, assim, eu acho que, cara, videogame é uma das maneiras, um antro de entretenimento muito único. Tem muitas experiências que você vive em videogame que você não pode viver em nenhuma outra mídia. Então eu acho assim, que toda experiência é válida, desde o Angry Birds, por mais que eu não goste daquilo, não consigo ver graça, até, sei lá, um Skyrim, porque são propostas diferentes no meio do mesmo universo, que são os jogos eletrônicos. Então, tipo, sei lá, olhe as opções do mercado. Se você tiver a oportunidade, pergunte pra um amigo, pra alguém que você sabe que entenda do assunto, e, cara, vê sobre o que você espera. Olhe a sua expectativa sobre aquele produto e o que você quer tirar dele. Não é tipo, sei lá, não, porque, cara, quando você... Videogame é uma coisa cara. Infelizmente, é uma coisa cara. Tanto videogame quanto os jogos, principalmente para nossa realidade brasileira. Então, se você vai investir, cara, um videogame é, sei lá, é 3 salários mínimos. Então são 3 meses de salário de um cara, sabe, que trabalha, que trampa numa parada simples e tal. Se não for da sua, se tipo você vai falar, ah não, vou comprar, eu sou da seguinte opinião, que não, eu vou comprar o 360 porque ele tem jogo pirata. Cara, não compra. É verdade. De verdade, assim, tipo, eu não sou ninguém pra olhar pra você e falar que você tá errado. Por quê? Claro, porque eu já fiz isso e eu sei da realidade brasileira. Mas, cara, sei lá, eu compro um Play 2. Porque, cara, os jogos, tem muito jogo bacana e tem uma biblioteca de jogos imensa e sensacional, e você vai se divertir da mesma maneira. Não é porque, tipo, ah, porque tem um melhor que aquele deixa de ser bom. Mas, sei lá, é aquele lance de expectativa. Olha o que você quer tirar daquele produto. Aquele, ah, eu quero... aquelas mesmas perguntas que a gente já fez. Quero brincar com a minha família, quero uma experiência mais profunda, quero uma coisa pra fila do banco. Tudo isso depende da sua realidade. Então compre o videogame que você acha que vai ser legal pra sua vida, e não pra vida do vizinho que falou que X ou Y é melhor. É, a vida dele, tu não precisa mais agradar o colega de escola pra não apanhar, né? Porque hoje tem o bullying. Bullying, tô aparecendo na Maria Braga, agora é tarde. Tu tem o bullying, então tu não precisa mais agradar aquele colega que te bate. Então faz o que tu quiser, cara. Ouvindo o Caio, eu me autoavaliei, eu sou péssimo analista e não aceito o conselho de ninguém, porque no fim eu acabo sempre comprando todos. Mesmo não nadando no dinheiro, eu compenso tirando um pouco dali, eu deixo de sair, eu deixo de, sabe, beber aquela cerveja no fim de semana. Mas é aquilo, né? Quem gosta, compra, né? Que nem eu falei. E eu acho que o Frajola é o cara ainda que tem a mente, por causa desse motivo, a mente mais preparada pra justo dar um conselho pra alguém sobre isso. É, na verdade, o único conselho que eu dou pra gurizada nova que tá iniciando é não comprar algo pensando em pirataria, porque antigamente eu dizia, ó, compra o Play 1 ou Play 2, que tem jogo pirata. Não compra o 64, não compra o Cubo, porque não tem pirata. Hoje minha cabeça é diferente. Procure comprar sempre algo que visando o original. Mesmo que, pô, dá pra comprar um jogo original, por exemplo, por um mês, né? Mas tu compra um jogo. A prova original, viva de pirata, é que tu tinha um monte de jogo pirata. Tinha 300 jogos pirata e Xbox não jogou nenhum. Nenhum. Tu tem, sim, um original, sim, tu vai dar valor pra ele. Não... É verdade. Cara, e eu acho isso sensacional, de verdade, assim. Porque, cara, tipo, com as novas tecnologias ficou um pouco mais complicado piratear. É. Não tanto, mas ainda ficou um pouquinho mais complicado. E aí tem todo o sistema online. Isso, mais sistema que eu acho que vai ser um grande trunfo. Meu, cara, é uma dor de cabeça tu piratear hoje em dia, de verdade. Vai só mas, comer, uma coisa... Então, assim, eu acho que é uma coisa extremamente saudável, é o lance de você pegar jogo emprestado do teu amigo, tipo, você chegar num mês e falar, pô, vai sair 2 lançamentos super fodas, cara, mas tem que ser uma pessoa que é brother sua mesmo, que aí você vai sair 2 lançamentos muito fodas, que é aqueles caras que você tá urso do pica-pau pra comprar os dois. Você chega nesse seu amigo e fala, velho, eu compro um, eu compro o outro, e aí a gente troca, tipo, quando a gente terminar, ou quando esse jogo der no saco e tal. Cara, emprestar jogo é uma coisa tão bacana. se você confiar na pessoa, logicamente. Porque você vai e você pensa que... Brasileiro tem essa ideologia de que, tipo, ele tem que ter todos os jogos quando eles saem. Por quê? Porque sempre foi muito fácil comprar pirata. E isso não é verdade. Eles falam, americano tem tudo quanto é jogo. Não, americano não tem tudo quanto é jogo. Tanto que ele rala tanto quanto a gente pra comprar jogo. Menos, mas ainda rala. Então, na cabeça deles, já faz mais sentido eles comprarem um jogo, sei lá, no máximo 2 jogos por mês, e aqueles jogos que eles realmente querem, e aqueles jogos que vão passar uma experiência legal o suficiente pra valer o dinheiro que ele gastou. Brasileiro que tem essa coisa, tipo, mas eu tenho que ter tudo, porque o jogo era 10 conto pirata. Não é mais assim. Você compra o que você quer, aquele jogo que você vai jogar pra caralho, você vai platinar, você vai ganhar todos os achievements, sabe? Aquela coisa que você vai comprar, você vai dar um valor, você vai colocar na sua prateleira, você vai falar, caralho, velho, que bacana que foi ter esse jogo. Então não pensa num videogame falando, não, vou pegar o pirata porque eu quero ter todos. Não, você não vai ter todos, mas você vai ter, tipo, jogos sensacionais que vão, tipo, te dar o divertimento o suficiente do que se você tivesse, sabe aquelas caixinhas de CD, tipo, que você fica, aquelas pastinhas que você fica jogando as páginas pro lado. Quando eu tinha um PlayStation 2 e eu comprava jogo pirata, era assim. Eu tinha todos os jogos, mas eu olhava, não, esse eu não quero jogar, não, esse eu também não quero, não, esse aqui também é uma bosta, eu nem sei por que eu comprei, porque a capa era legal. E não é assim que funciona, caralho. Tá certo, eu entendo. A capa era legal. É que hoje em dia o cara tá com a cabeça mais madura também, né? Por isso que eu falei. Esse pirralhado aí, hoje em dia vai se dar bem, porque é difícil piratear, então. Eu vejo aquele meu, o filho do meu primo lá, o Michel lá, ele veio lá e pedir pra mim gravar 8 jogos numa tacada só. Ele não vai jogar nenhum, vai jogar um. Ele vai jogar um pouco de um, um pouco de outro. Claro, não vai terminar nenhum. Mas ele é que calma, ele é novo. Eu disse, ó, vou gravar pra ti jogo de Play 2, eu vou dizer assim, ó, esse jogo tu vai jogar. Fatal Frame, gravei pra ele. Ah, tá certo. Ele queria o Outbreak, queria não sei mais o que, queria um monte de jogo. Eu vou ter que gravar esses dois. Esse aqui tu joga. Depois, quando tu virar... É, joga, se dedica, vê a experiência mesmo, e depois parte pro próximo, cara. Não é tipo, eu que sou jornalista, não jogo tudo, cara, sabe, tipo, porra, e eu recebo o jogo, tipo, mano, coloca na minha cabeça que eu tenho que tirar o Skyrim pra colocar outro jogo. Ninguém coloca na minha cabeça, velho. E eu paguei 150 no meu Skyrim, e foram os R$150 mais bem empregado da minha vida, que tipo, eu falei, velho, olha que jogo foda, e porra, eu dei valor ao meu dinheiro. Eu falei, cara, eu paguei por essa experiência foda pra caralho, porque se eu tivesse, sei lá, comprado 10 jogos piratas, se fosse o caso, e ok, esse aqui, whatever, sabe? E você não realmente não se dedicou e não se divertiu de verdade com nenhum. Caio, finaliza aí, meu host preferido. Bom, então é isso. Qualquer dúvida, elogio, feedback ou reclamação, você manda um e-mail para gamesontherocks@ig.com. supercontrole@supercontrolepodcast.com.br. Mande suas vontades. Você pode seguir o Supercontrole no Twitter, que é @supercontrole, e você pode também entrar no site, que se você, não, você só ouve o podcast pelo feed, pelo amor de Deus, vamos começar a dar um page view, que isso também é bom pra trazer patrocínio pro site, que é supercontrole.com.br. Então para de ser preguiçoso e começa a clicar nessa porra. supercontrolepodcast.com.br. Olha, o cara que baixa pelo feed aí falando. Eu baixo pelo feed, eu admito, mas de vez em quando eu vou lá e eu faço questão de, tá ligado? Tipo, quando o site tem AdSense, eu vou lá e clico, tá ligado? Mesmo que eu não compre, eu só clico nas paradas, tá ligado? Tem dia da semana que eu tiro, sei lá, 1 horinha pra ir lá e clicar nos AdSense dos amigos, tá ligado? Porque eu falo, mano, sério, é uma bosta. E é interessante quando tu tá participando dos comentários, né? Porque os caras odeiam, agora eles estão amando já o Caio, mas no começo era ódio puro, então... Ah, bom, é o primeiro podcast que vocês me colocam num podcast pra falar mal das coisas, velho, sabe? foi bom, né? Mas o ódio é só o humor ao contrário, né, cara? Então tá tudo bem. É uma maneira, é um sentimento muito mais, eu acho, muito mais sincero do que o amor. Cara, sem amor aí, tem que ter amor. Não, porque quando você odeia, você odeia. É verdade. Quando você fala que ama... Quando você odeia, tu quer dar um tatsumi sem pukiaku na boca, né, cara? Quando você ama, o cara pode tá mentindo. Fica meio assim, né? Não, ódio é comprar um jogo original e passar com o cara por cima, GTA. Sempre, né? Eu ainda vou comprar um jogo desse e passar com o cara em cima e filmar. Então tá, gurizada, mais um Supercontrole Podcast feito. Se divirtam, comentem. E é isso aí, tudo que o Caio já falou. E a Bahia, que estão morrendo de calor aqui, essa merda aqui. Tá parecendo o Rio de Janeiro aqui. Deus do céu. GTA Rio. Muito GTA obrigado, Rio. Caio, pelo hostear aí e pelo convite aceito. Valeu, gente, até mais. Até mais. We'll be right back.